do clima com a Polo Ar. Sam Smith. Energia. Correria, estresse, má alimentação. São muitos os fatores que podem tirar seu intestino da rotina. Chegou o Tamarine Cápsulas Mais Concentrado. Com o dobro da concentração, foi desenvolvido especialmente para aqueles dias mais difíceis. Assim você pode contar com a potência que precisa em um fitoterápico. E para o dia a dia, continue contando com a linha Tamarine que você já conhece. Seja livre com Tamarine. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, o caos anunciado, já tô alucinado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 estádio começou. 97 estádio 97. Estádio 97, estádio 97, estádio. É isso aí, galera. Começando mais um Estádio 97 no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acessa aí, poloar.com.br. Grupo SRG número 2, um nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro, amigão? A BV Financeira tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, consulte o médico, hein? Tá bom? Começando mais um Estádio 97, RG número 2, muito boa tarde, tudo bem? Boa, mano, e com você? Tudo ótimo, tudo bem, Motinha? Tudo ótimo. E aí, Bento, chuva. Beleza? Daqui a pouco vai cair o mundo aqui, hein, velho? Tá. Tô vendo aqui, malandro. Bento, tá. E avisar a galera, fala, né, aí, mano, Bento, que procurem evitar aí mais tarde um pouquinho região da Paulista, porque o bicho vai pegar e não vai largar, hein? Vai pegar por causa de quê, velho? Vai ter manifestação. Ah, aparato militar muito grande aí, né, viu, mano? É bom, cara. A Polícia Militar deveria fazer esse tipo de... de escolta em todos os bairros, né? Deveria prestar esse serviço aí pra todos os bairros de São Paulo, não só na Avenida Paulista. Só que hoje é pra manifestação. Mas infelizmente na Paulista a gente sempre vê mais polícia do que em outros bairros da capital. Porque moças bonitas, né? Andando. Não. É que a Paulista também é assim, né, RG? Tipo, na hora do almoço tá todo mundo parecendo princesa. Na hora de ir embora do trampo tão parecendo mendiga. Começa a escorrer, mano. Ah, é verdade. É igual o final de balada, velho. Começa a escorrer o rímel. É verdade, mano. Mas o negócio é o seguinte, RG número 2, estamos aqui, tá certo? Que dia é hoje? Deixa eu ver aqui, 29 de janeiro. Quer dizer, a galera... Janeiro já foi pro vinagre também. Meu Deus. E os caras também, né, mano? O quê? Cadê a galera, velho? Os caras não trabalham nós. Hoje é sistema de rodízio, é igual a água em São Paulo. A gente vai começar a trabalhar igual o rodízio da água. A gente vem 2 dias e falta 5. É ou não é? Devia ser assim, ó. Ah, é legal, hein? A jaca que se dane. Hoje eu tô no comando e eu não vou passar horário político. Não! É isso mesmo. Eu quero que o horário político vá pro raio e tu parta. O Fernando te bate. Você bate tá nada. Então ele que venha fazer o programa. Ele que venha comandar a mesa. Você tá louco. Mas, ô Bento, então pra gente dar continuidade aqui no Estádio 97, vamos pras manchetes. Você quer falar primeiro de quem? O Parmeira. Vocês, Parmeira, vamos lá. Vocês. Agora vocês, tem não, um time. Vocês. Oh, tá chegando mais um aí. Tá chegando manda um abraço pro Cebola. Cebola. Parmeirense? A gente encontra em salada, em pizza, isso eu encontro no metrô. Ele chorou. Cebola. Chorou, Cebola. Grande Cebola. Olha, o Parmeira na tarde de quinta-feira acertou a contratação do Arouca. Fez um acordo. Fez um acordo com o Peixe vai ficar com 40% do jogador. Nada ele já tem. Uma boa conversa. Que ele já tem. Ele não queria abrir mão. Ele não queria abrir mão. Nada como uma boa conversa. Uma boa conversa, chegou o acordo, então, Arouca, logo reforço o Palmeiras. O Arouca perdoou a dívida do Santos com ele, que seria em torno de 1 milhão e 400, né? Então o Santos não vai precisar desembolsar esse dinheiro também. Mas o melhor de tudo isso não é nada disso. Foi o Santos se livrar do pacote que o Palmeiras queria mandar, né? Não vai ficar com o Mendieta. Pô, vocês não quiseram o Mendieta. Não, para, ô. Mendieta. Tá de brincadeira. E chupa Rudy Landucci. Ele fez uma aposta no Twitter aí que se o Palmeiras contratasse o Arouca, ele ia vestir uma camisa poderoso Rafael Marques. Aqui, ó. Ele falou isso? Se o Arouca vier, juro que compro uma camisa 9 do Palmeiras escrito Rafael Marques Matador. 9 de janeiro. Rudy Landucci. Mas o Mota vai ter que pagar. Ele tem que ser muito burro pra apostar que o Arouca não vestiria a camisa do Palmeiras, não é verdade. Mas o Rudy, meu. Apesar da mídia divulgar aí que o Cruzeiro entrou forte na briga, aí o Palmeiras já tava adiantado e tava esperando só o aval do juiz ali, tá certo? Lógico. Ou então o acordo do Arouca com o Santos pra poder anunciar o jogador. Oh, a camisa 5 do Palmeiras já tava ali pro Arouca. Se não fosse hoje, ia ser amanhã, né? Dia 30. Mas eu não entendi por que ele fez essa aposta. Ah, porque ele é bobo. Ele queria comprar a camisa do Rafael Marques e faltava um motivo. Lógico. O grande Rafa Marques, mano. O Marquito. Imita bem, mas é meio burrinho. Não, mas não, o Rudy é um monstro. Imita bem, muito mas bom. É burro. Tá certo. Quem mais do Palmeiras aí, homem? O Palmeiras prepararam, né, pra estreia. Parou que joga muito. Contratação. Abre aí do narigudo. Vai ganhar muito. Agora abriu, vai. Bela contratação. É que o Arouca. Contratação. Agora o Palmeiras tem cara de time. Vai valorizar. Vou te falar, o Arouca é um dos melhores volantes do Brasil, tranquilamente. Então, mas eu acho que o Arouca é mais aquele volante, pelo menos na minha ótica, aquele volante de saída. Eu não vejo uma marcação muito precisa do Arouca. Eu acho que o Ralf, por exemplo, é um volante que marca melhor que o Arouca. Mas o Arouca, no quesito armação, RG. Eu acho que ele é igual o Paulinho, cara. Mas é um bom ladrão. O Paulinho ainda é melhor. Pra quem não vai. Ah, mas você tá falando que o Arouca é melhor que o Paulinho? Eu não disse isso. Mas é um no meu gosto, eu acho que o Paulinho ainda é um pouco melhor que o Arouca. Mas os dois têm o mesmo perfil. Um bom ladrão de bola, viu, mano? Eu também gosto, viu, RG? Que o Arouca acertou, seja, viu? Que seja feliz o Arouca, o Aranha. Eu acho que isso que é legal. O Aranha acertou com o Palmeiras também? Não. Mas vai vir. Se desligou numa boa do Santos também, sem briga. Então tá tudo certo. É igual aquela mina, RG. O Aranha tá naquela condição. Ele não acertou, mas vai acertar. É igual aquela menina lá que conversa lá com o amigo, com a prima e fala... Hoje à noite tem, sabe? Já tá esquematizado, o negócio ali já tá pronto. Véio. Não vai falar pro papai, hein? É, questão de tempo, RG. Questão de tempo, é igual o Arouca. Aí vamos que vamos, né, Bento? Você quer falar agora de quem? Vamos falar do Corinthians, pode ser. Ah, vamos falar do Coringão, mano, Coringão. Vamos lá. E aí, Bento, o que temos do Corinthians? Ah, mais uma vez, hein? Mais uma vez, Guerreiro jogou na cara. Do quê? É, mais uma vez. Pagaram um monte pra outros jogadores e um deles nem estão mais aqui. Como assim, mano? São palavras do Guerreiro. Os caras não trouxeram nada pra comer, velho. Tá difícil, hein, mano, a situação. Eu sei já sua opinião, já fala há tempos aqui. Mas tá difícil mesmo essa renovação do Guerreiro, que tava muito perto, parece agora tá cada vez mais distante. Olha bem, cara, acho que o Guerreiro, cara, ele tem 100% de razão. Quando ele fala, ó, quero sair do time. Se ele quiser sair, ele tem esse direito, tá certo? Se ele não gosta do Corinthians ou por algum outro motivo ele queira sair, ele tem esse direito. Basta cumprir o contrato dele até a metade do ano. Ele tem um contrato com o Corinthians vigente até a metade do ano. Hoje, se ele quiser, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele pode fazer isso. Eu não ficaria puto com o Guerreiro, ô Bento, se ele não criasse uma situação. Primeiro, com relação ao valor pedido. O cara, quando ele tá muito inflexível, ele já mostra que ele não quer ficar. Tá certo? Porque geralmente quando você faz uma proposta, se você tem um interesse em permanecer onde você está, existe uma flexibilidade para que você possa conversar a respeito dos valores. O Corinthians ele já ofereceu uma quantia, já voltou a fazer uma outra oferta. O Guerreiro ele falou, não abro mão de um centavo do que eu pedi. O Corinthians hoje ele tem condições de pagar o que eu acho que eu estou valendo no mercado. Ele querer isso daí, bem, eu acho que é um direito dele, Vira. Certo? Tudo bem. Certo. Ele está pedindo, eu acho que ele tem o direito de pedir. O Corinthians, na minha opinião, tem o dever de não pagar. Porque se a gente prega aqui uma responsabilidade financeira dos clubes, tá certo? E do futebol brasileiro, porque eu vai falo contra, isso né? E fico muito à vontade pra falar isso, ô Vieira, porque muitas vezes quando eu falo isso de outros jogadores, falam, mas você tá falando isso porque não é do teu time. Hoje é com o meu time. Eu acho uma irresponsabilidade do Corinthians, se o Corinthians fizer tá certo? As vontades do Guerreiro e pagar essa quantia de 7 milhões de dólares. É um grande jogador. Hoje, no cenário nacional, eu acho que talvez seja o principal centroavante do futebol brasileiro. É um grande jogador, fez história no Corinthians, sou eternamente grato. Volto a falar tudo isso porque eu acho que merece. É um jogador aí que conquistou o Mundial, ali foi protagonista. Baita jogador. Mas, desculpa, não vale 7 milhões de dólares, cara. E mais 500 pau de salário por mês. O Guerreiro, nessa conta, Bento, ele vai custar pro Corinthians aí, em 3 anos de contrato, quase 40 milhões de reais. É o valor que o Corinthians gastou no Pato? É o valor que o Corinthians gastou no Pato. Foi mal gasto? Foi mal gasto. Pessimamente gasto. Tá certo? Foi um dinheiro jogado no lixo. No lixo. Na vala. Tá certo? No esgoto. Mas aí, querendo ou não, Bento, um erro não justifica o outro. Não justifica, gente. Volto a falar aqui. Se a gente fala que o futebol brasileiro precisa mudar, esses altos valores aí não podem continuar, porque senão o futebol brasileiro vai falir mais do que já tá, porque o futebol brasileiro, pra mim, já tá falido. É uma questão de ótica, tem gente que fala que não, mas pra mim já tá. Eu tenho uma série de clubes aí que antigamente não sofriam aí com atrasos de salários, hoje já sofrem. Os clubes aí estão se matando pra conseguir um patrocínio master. Diante dessa dificuldade, Bento, eu acho uma afronta o cara pedir essa grana pra renovar com o Corinthians, né? Não é um jogador que tá vindo de um clube X, tá certo? Tá fazendo sucesso num clube X e o Corinthians quer comprar. Ele já tá lá, velho. Já tá lá. Se ele quisesse realmente ficar no Parque São Jorge, que tem muito corintiano que fica colocando hashtag fica guerreiro, guerreiro nosso herói, até a página 2, bacana. Até a página 2. Porque um cara que tem a intenção de permanecer em determinado lugar, o cara não é tão inflexível como o Guerreiro tá sendo. Então, já que é assim, tudo bem. Abre mão do Guerreiro, tem o Wagner Love no mercado. Vai atrás do Marcelo Moreno. Vai atrás de um Fred, sei lá, faz qualquer outra coisa. Mas ele vai ter que pagar também, mano. Mas é que tá, Mota, o Guerreiro ele exige 7 milhões de dólares à vista, à vista. Você pode tirar, por exemplo, para um jogador, vai, o Fred, que não recebe há 20 meses no Fluminense, fala, Fred, ao invés de você receber 1 milhão de reais por mês aí no Fluminense, já que você não tá recebendo, você aceita receber no Corinthians, vai que seja, 600 ou 700 mil, incluindo a luva, tá certo? Pô, vai agora. Você vai ter uma parcela aqui, por exemplo, seu salário, o Corinthians ele paga 500 pau de teto. Tá certo? Paga 500 mil reais de teto salarial para os jogadores tops. Fora isso, você vai ter 200, 250 mil reais a mais, que são as luvas aí diluídas em 2 anos ou 3 anos de contrato. Faz uma proposta pro Fred, tá certo? Faz uma proposta pro Wagner Love. Eu duvido que esses caras não aceitariam, tá certo? Agora, você exigir 7 milhões de dólares à vista e não abdicar desse direito que ele tem também, que se ele acha que ele vale, tem que pedir isso mesmo, tudo bem, respeito. Eu só não gosto, Bento, do cara chegar, por exemplo, num dia, numa rádio espanhola, pegar e falar, então, já tinha pedido para ser negociado depois do Mundial, minha intenção era voltar para a Europa depois do Mundial, o Corinthians fechou todas as portas, obstruiu os caminhos, ou seja, meio que deu a entender que o Corinthians obrigou ele ficar aqui, coisa que não foi, porque o Corinthians ele valorizou o Guerreiro, ele deu um aumento durante o contrato que já estava vigente, para segurar, inclusive, o Guerreiro e aumentar a multa rescisória do contrato. E o Guerreiro, hoje ele vem falar, não, eu quero ficar no Corinthians sim. Ué, se ontem ele falou uma coisa numa rádio espanhola, hoje ele vem e se contradiz e diz outra, aí ele usa um exemplo do Alexandre Pato que nem lhe cabe falar a respeito dele. Eu acho que o Guerreiro foi muito infeliz, apesar do Corinthians ter errado feio, tá certo, no investimento do Alexandre Pato, eu não acho que o Guerreiro tenha esse direito de chegar e falar, porque o outro ganha, eu também quero ganhar. Por mais que ele possa até utilizar esse discurso perante o Mário Gobbi, e muitas vezes o jogador faz isso, mas eu acho que ele citar indiretamente um outro jogador é ridículo, velho. É ridículo. Tá certo? É a mesma coisa, mas ele começa a jogar mal, o jogador pega e fala, então, mas o Guerreiro ganha tanto, eu que ganho a metade dele faço o dobro de gols. É ridículo também. É ridículo. Isso é um desrespeito com um companheiro de profissão. Aí eu falo, mano, você tá muito politicamente correto. Não é, gente. Mas se fosse o contrário, se fosse num outro clube, por exemplo, vocês não estariam putos também? Estariam. Com certeza. É lógico, gente. E volto a falar aqui. Clube nenhum, gente, pode ser refém de jogador. Clube nenhum. Na história do Corinthians já passou ali Marcelinho Carioca, Neto, Casagrande, Rivelino, Sócrates. Uma série de jogadores aí que foram muito mais importantes que o Guerreiro. Não com relação à conquista de Mundial. Tô falando pra história do Corinthians. E os caras passaram. E o Corinthians permaneceu. O clube, nenhum deles, tá certo? Independente do tamanho que tenha, pode ser refém de jogador. Nenhum deles. Quer falar alguma coisa, Benjamin? E o esquema de... Deixa. Por 20 minutos. Pera aí, eu só quero fazer uma pergunta depois de vocês. E o negócio de semideus, velho? Não, continua sendo. O Guerreiro está imortalizado na história do Corinthians, independente do que aconteça. Ele para de falar, você vai... Mas eu tô puto, eu tô puto. Eu vou dizer agora você. Eu vou dizer o RG, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Se a gente quer torcer para um time de futebol igual a gente torcia há 20 ou 30 anos atrás... Nos anos 80, esquece. A gente vai se decepcionar com muita coisa. Se a gente quer torcer para um time hoje e dar um F5 e se atualizar ao que virou o futebol, eu vou falar, para mim, não fico nem um pouco chateado, nada mais é do que uma pura relação comercial. Só. sinal, nada mais que isso. O sinal já estava sendo dado há muito tempo. O guerreiro se acha no direito, e tem todo o direito de querer ganhar X, né? É pouco, é muito? Mas quem tem que saber é ele, quem tem que saber é o Corinthians e tal. É, ele deu essa indireta, mais direta que eu já ouvi, que foi ao Pato, que ele falou que tem jogador que vem aqui, nem tá mais aqui, ganha muito mais que isso, né? Agora, cara, basta o Corinthians, quer, não quer, não quer, gente, acabou, não tem que detonar o cara não tem que detonar o clube, se ele não quer ficar no Corinthians, seja feliz em outro lugar, entendeu? Se ele quiser continuar, continue, vai ser... continuará sendo muito bem quisto pela torcida. Mas você não acha que ele está sendo muito inflexível? Com um cara que teoricamente quer continuar? Mano, inflexibilidade numa relação comercial, depende que o cara tem a carta na manga, cara. Provavelmente não sei se ele tem uma proposta igual, não sei se ele pediu para não ficar. De quem? Do West Ham, será? Não sei de quem. O único clube que se interessou por ele, mano, ano passado foi o West Ham. Não sei, cara, não sei. O Udinese também, acho que pintou alguma coisa. No passado é uma coisa, hoje talvez seja diferente. Alguma coisa ele tem. Mas o Corinthians também alimentou isso, desculpa falar, Benjamin. O Corinthians alimentou isso também quando o Corinthians vai ao mercado e tenta comprar jogadores caros, como tentou com o Dudu, como tá tentando com o Wagner Love. Como pagou o Christian, né, Mota? Um salário pesado. Então o cara fala assim, pô, se o Corinthians tá trazendo, o Mano mesmo falou essa teoria aqui. Tu fez uma proposta pelo Conca? O Mano mesmo falou essa teoria e a teoria é verdadeira. Agora o cara tá fazendo exatamente isso. Olha. Ele tá usando daquilo que ele viu que tá acontecendo. O Corinthians tá despejando dinheiro pra contratar pessoas e não quer pagar pra ele ficar. Ó, eu só vou falar, vou dar um humilde. Pitaco. Humilde. Não, você não é humilde. Não, eu sou humilde. Como ele não é humilde? Vou dar uma humilde dica pra quem gosta de futebol hoje e é torcedor fanático de um clube. Gente, é só uma relação comercial. Não existe mais aquela coisa de amor. Vamos parar com esse papo. Pô, isso terminou. Ali, talvez no final da década de 80, começo da década de 90. Isso não existe mais. O que você deveria existir. Não. O que você tem que cobrar do jogador é respeito. O cara vestiu a camisa, tá com respeito? Ótimo. Acabou, gente. É relação comercial. É dinheiro. Isso é triste, Pô, mas, mano, por exemplo, em cima disso que o Benjamin tá falando... Eu não tô falando que isso aí é o que eu quero. O cara não joga com amor, Ben. Eu não falei que... O jogador não sobe mais um alambrado, velho. Só se tiver um patrocinador embaixo pra ele falar, ué, esse é meu patrocinador, vou subir a lição da minha marca. Vamos ser sincero e sem hipocrisia, não existe amor sem dinheiro. Tem que ter alguma coisinha, tem que ter. Como não? Então o pobre não casa. Não casa, não tô falando que não casa. Mas eu vou te falar... Mas casamento é uma porcaria. Diz que não existe amor no futebol, que agora é dinheiro. Não é uma situação que eu quero, que eu gosto. É o mercado. É isso e acabou. Como diria o José Antônio, é show me the money. Mas boa. Tá errado. O futebol tá tão chato justamente por isso. Hoje o futebol é frio, tá certo? Hoje parece uma relação entre o cliente... Ó, é verdade, hoje o futebol tá parecendo uma... Mas é verdade, hoje o futebol tá parecendo, José Antônio, uma relação entre cliente e prostituta. A relação fria. Não é uma relação entre cliente e prostituta. Eu repito, é uma relação comercial, gente. Então, isso, a prostituição também. Não é, mas aqui não é prostituição. O cara tá lá. Como jogou. Se fosse, pagou, jogou e foi embora. O Guerreiro pisou na bola com o Corinthians alguma vez? Não. Não. Pisou ontem? Guerreiro fez. Os dois gols do Mundial. O gol da primeira partida e o gol do título. Do Japão. O cara nunca... Guerreiro, pra mim, é o cara que faz pulseira, meu. O Giro, o Cid Guerreiro. Guerreiro, né? Mas o Guerreiro que faz pulseira é outro, é gente boa. O cara, olha, o cara nunca pisou na bola no Corinthians. Respeitou a camisa do Corinthians desde o dia que ele chegou. Salvou nunca, o Corinthians várias vezes. Nunca se envolveu em polêmica. Nunca ficou contundido mesmo sem jogar. Nunca foi chinelinho. O contrato dele tá acabando, o cara quer ganhar o turno dele. Não quer pagar? Pode, acabou. Um abraço pro Guerreiro, você tá na escola do clube, enfim. Gente, para que você negócio de amor. Ó, em cima disso que você tá falando, Benjamin, acabou de sair a notícia aqui, ó. É exatamente o que você tá falando. O Internacional tá contratando, mano. O Anderson que fez o gol da Batalha dos Aflitos pelo Grêmio, cara. Você viu quanto ele vai ganhar de luva? Olha a bala que... Você viu, Motinha? 4 milhões de luva. Pô, cara, isso, você tá de brincadeira, isso acho que não tem nada a ver. Só porque o cara jogou no Grêmio, o Inter não pode levar? Não pode. É isso que ele tá falando. Pode, extremamente, gente, profissional, cara. Mas independente disso... acabou, velho. Ô, Vieira, desculpa. O Rincón, ele jogou muito no Palmeiras e jogou muito no Corinthians. Tá certo? Eu não vejo por esse lado, tipo, fez sucesso no Grêmio, ele não pode jogar no Inter. Não pode! Eu acho que isso daí não interfere, por exemplo, no respeito. O Rincón, ele é muito respeitado pela torcida do Palmeiras, assim como é respeitado pela torcida do Corinthians também. Agora, com relação, por exemplo, ao Guerreiro, o que eu acho que falta, ouvir, é gratidão. Gratidão, sim, porque o Corinthians, ele resgatou o Guerreiro da vala da vida. O Guerreiro, é verdade. Agora começou a parte Zé, da Zé, fofoca. É verdade. Pera, ele tava na Alemanha. O dono da rádio tá aqui, deixa eu falar essas groselhas. Deixa eu só falar uma coisa. Quem é esse cara que tá conversando com você? É o Vieira. O Vieira. Desde quando mandaram abrir o microfone pra você falar? Ué, vai fazer o quê? Não, eu tô aqui, velho. Primeiro que você representa um timinho. Não, O Vieira é parceiro. Não é burrão ainda. Mas é parceiro. Mas o Guerreiro, ele tava deitado na vala da vida, tá certo? Ele tava jogando no Hamburgo. Podia ser uma novela, não. Na vala da vida. Ele tava jogando no Hamburgo, tá certo? Tava jogando lá no Hamburgo, um time de segundo escalão do futebol alemão. Tava lá, o Corinthians resgatou o cara. O Guerreiro é como se fosse aquele, um mendigo, tá certo? Que você vai lá e recebe uma ajuda, aí o cara vai lá e dá uma volta por cima e vira um mega empresário, dono de uma multinacional, enfim, o cara fala, eu sou o cara hoje. Foi o que o Corinthians fez com o Guerreiro. O Corinthians, ele deu todo o subsídio, mas é verdade, o RG. Ah, não, de novo, não. Isso eu fico chateado, sabe por quê? As pessoas são muito ingratas. É verdade, José, as pessoas são muito ingratas. A gente gosta de você, velho. É assim mesmo, mano. O cara, ao invés dele valorizar, talvez, o Coringão, tá certo? Falar, porra, eu vou realmente retribuir o que o Corinthians fez por mim. Eu tava esquecido na Alemanha, o Corinthians me deu a vida, tá certo? Nossa, no futebol. Senhora. O cara não, o cara, a primeira proposta tinha de 7 milhões de dólares. Ô, mano, você que tá no comando, passa pra outra manchete com o Bento. Vamos lá, vamos falar aí do São Paulo agora, Bento. De São Paulo. Já falei, não vou passar horário político hoje. Se deixar, ele vai até às 8 da noite. Vai véio, falando esse, do Guerreiro até esse 8. Guerreiro aí. Véio. Vai o Guerreiro? São Tricolor? É Turian. Ah, Centurion. Tá chegando. Não, o nome é bom, né? Centurion. Centurion. Guerreiro. Vai chegar o Centurion, hein? O técnico falou que sim. O técnico falou, já foi, cabeça tá em outro lugar. Você foi. Tá pensando em vir. E também o Luiz Fabiano precisa chamar pra conversa lá, né? Não, então o Luiz Fabiano falou o seguinte, que tudo encaminha pra ele ficar. O telefone não para de tocar. É, mas ele falou o seguinte, inclusive ele falou uma coisa que é bem isso que nós estamos falando agora, não existe mais isso. É uma relação comercial. Ele, inclusive o telefone tá tocando de outros times, e ele falou que não rejeitaria jogar em outro time paulista, por exemplo, adversário. E ele tá certo, é uma relação comercial. Talvez seja o último contrato do Luiz Fabiano na carreira, ele vai querer ganhar um turno em cima, entendeu? E talvez ele não fique no São Paulo. Como ele falou que esse ano vai ser o melhor ano da carreira dele no São Paulo, porque ele tá muito bem, tá bem disposto, tá gostando do time e tudo. Mas a nota de hoje aí do São Paulo é que hoje o Abílio Diniz, no blog dele, Mandou um recado pro Aidar aí, né? Caramba, hein? E inclusive aí, bem forte, né? Foi uma tijolada aí. O Abílio Diniz, que é um torcedor fanático do São Paulo aí, sócio do São Paulo, né, associado, conselheiro do São Paulo. Conhecido, né, mano? É, conhecido. Desconhecido. E ele falou, ninguém conhece, né, o Abílio. Ele falou o seguinte, que o Aidar não estaria à altura do cargo, né, que tá presidindo. Então, porque o Aidar estaria metendo os pés, como é que era? Pés pelas mãos, mano. É, exatamente. E foi bem pesado, viu? Inclusive, no final, ele deixa entre, né, entre as linhas aí o que é o seguinte. Que se ele não mudar completamente, e peça o seu chapéu e vai embora, né? E é um sentimento de todo torcedor como ele. Ele é um torcedor famoso? É. Mas eu acho que muitos torcedores de São Paulo pensam isso, porque cada vez mais o nome do São Paulo tá indo pro limbo. Tá. Porque todas as manchetes do São Paulo nesse mês de dezembro, vai, de novembro até agora. Só a não fora ser das quatro linhas, né? É só fora, sabe? É confusão, e é contrato, e é 20%, e é namorada do presidente, e tudo isso. E isso tudo vai criando, né, uma imagem negativa para o clube, que o São Paulo levou muito tempo a construir. E isso também não é bom para o clube, no sentido de que o São Paulo precisa do seu patrocínio Master, está perdendo negócio por isso também, porque quando tem uma confusão muito grande, muita gente fica com medo de investir, porque não sabe o que vai acontecer, não tem uma segurança, né? Então, eu acho que isso aí serve de alerta pro presidente Aidar. E em algumas partes, ele tem algumas razões dele. Ele fala, vamos investigar, vamos diminuir, vamos cortar, vamos enxugar, porque precisa, porque o momento é esse, blá, blá, blá. Legal essa parte administrativa também. Só que o outro lado, essas histórias de 20%, essas histórias meio confusas, né? Do cobrir o estádio, que não saiu, que era promessa de campanha. Então, tudo isso aí vai levar o São Paulo aí, vamos... Apesar que, ó, gente, tudo isso vai acabar quando? Se o São Paulo fizer 5 jogos e ganhar 5, todo mundo esquece, né? Aí começa a aparecer, se entrar na Libertadores e for muito bem na primeira fase, nossa, também, aí já fecha patrocínio Master e tudo. Então eu espero um ano muito bom pro São Paulo, no sentido de as contratações do time. O São Paulo tem um time montado, vieram peças aí que reforçaram o São Paulo, tá chegando mais. Então agora eu espero que o futebol seja maior do que aconteça, do que o que acontece nos bastidores. Bom, é isso aí, São Paulo. Vamos ao peixe, então. Vamos aí, vamos falar do Santos agora, bem. Vamos lá. Santos. Como é que tá? Bom, RG? E aí, seu Bento? Ganhei um turu. Recomendação hoje. Falando em quinta-feira, peço antecipado. Abre o guarda-chuva. É, isso aí. Falando em Santos, vamos aí. O Santos, então, já não tem mais o Arouca, já não conta mais também com o Aranha, que deve estar saindo. E se prepara pra estreia mesmo contra o Ituano. Tá empolgado, hein, Gê? Pra ver o time em campo, a molecada. Primeiro, satisfeito aí pela solução que foi dada com Arouca. com o Aranha. Jogou muito sempre no Santos, né? Então, nunca. Penso que isso é muito legal, é importante, porque principalmente esses dois não mereciam sair pela porta de trás. Então, acho que é isso aí, é conversar, é acertar. E se chegaram à conclusão de que era legal e de que tá bom para ambos, então tá tudo resolvido. Desejo ao Arouca aí boa sorte, toda a felicidade do mundo. Valeu, né? Honrou sim a camisa do Santos, sempre vestiu legal, tanto ele quanto o Aranha. Não tenho realmente reclamação nenhuma dos dois. Achei muito legal e que sejam felizes. E o Mena hoje... O Mena já foi. Ele assinou, é que o Cruzeiro hoje confirmou que ele assinou. Sim, já tá lá no Cruzeiro. E a expectativa do torcedor do Santos é essa. Deu uma baixada aí nas fofocas, né? Parece que a coisa... A poeira deu uma baixada, a coisa começa a clarear. E a gente começa a tentar ver uma luz aí no final do túnel com esse time. Eu sou sincero, tô confiante sim. Acho que o Santos faz um bom ano aí com esse time. Certo. É isso aí. Beleza, então. Acabou, viu, Manas? Já era, Bento. Já era, mano. Bom programa é todos aí. E o Grêmio? Obrigado, seu Grêmio. Grêmio Imortal tá voando, velho. Ai, nossa. Torcidas com... Qual é a última contratação do Imortal? Só pra gente saber. É a volta do Marcelo Moreno. Quer torcidas mais? Torcidas com menos de 2 milhões, a gente... falou, então. A minha torcida é maior que a sua, seu coitado. Isso aí. É aonde? O Riquelme parou, né? Parou. Tem umas duas semanas aí. Quer dizer, ele só oficializou agora, porque já parou já tem um ano, né? Sim. Né? Não, o pior que é o seguinte, né? Os caras, muita gente queria, no Brasil ainda queria ele, né? Ah, isso aí é lenda também. O empresário que às vezes joga no ventilador pra criar uma fumaça. Você acha que ele não viria, mano? Não foi uma festinha. Não, não foi o Palmeiras que teve uma onda aí? Todo mundo quis aqui. O Flamengo, uma época, falou de Riquelme, o Corinthians falou uma época de Riquelme. Aquele presidente que saiu lá, o Tirone, não foi com o Tirone que teve um rolo aí? Também. Ah, o Tirone foi até lá. É. Foi um dos 100 clubes que mostrou interesse no Riquelme. Mas é isso aí, vamos dar continuidade aqui no Estádio 97, que tem oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, amigão? A BV Financeira tem a solução. Ligue 3003-7888 ou então acessa aí bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eu vou falar aqui, já vou aproveitar antes da gente atender o nosso primeiro ouvinte. Tá, grande Paulo Ar! É isso aí, amigão. Que calorão que tá fazendo aqui no... Amém. Na cidade de São Paulo, hein, Motinha? Nossa Meu Senhora. Deus. O capeta peidou no mundo, cara. Não. Meu Deus, é verdade, mano. Tá um calor do inferno. É demais, velho. E a cidade de São Paulo, quando tá muito quente, já começa a feder, cara. É igual o corpo. É que nem o Vieira. Fede. É verdade, mano. Cala nossa. A boca, mostra, as pessoas transpiram, então ao invés de subir água, porque não tem mais água, Regina, na cidade de São Paulo. Então sobe suor. 5x2, hein? Sobe suor. As nuvens, elas têm suor ao invés de água. Então quando chove, é aquele cheiro de ranço. Nossa Senhora, que nojo. É, amigão, quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu garanto. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe, amigão? Vou te falar. Existe um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. É, Willis Carrier, se você tivesse inventado o ar-condicionado antes, você estaria na Bíblia, eu tenho certeza. Imagina, num trecho da Bíblia, RG, Coríntios 12, capítulo 2, sei lá. Vai lá. Carrier. Willis Carrier. ele resfriou a Galileia. Oh, eles carregam, que moral, hein? E pra você, amigo, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentação, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado que amanhã tem o quiz, tá bom? Aqui no Estádio 97, durante a nossa programação, das 5h30 às 8 da noite. Se você for o sortudo de participar do nosso quiz, sim, acertando as três perguntinhas, você ganha na hora um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Bacana, hein? Acessa aí poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos sabe... combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima! Sabe o que tem na rua da minha casa, mano? Tem. Uma casa Carrier, sabia? Ah, tem? É? Sabia? É mesmo? Na minha rua é. Show. Vizinho, Casa Carrier, especialista em ar-condicionado. E relembrando aqui também, RG número 2, que sim, quem ligar aqui no Estádio 97 e disser a frase... Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Sim. O cara ganha na hora um kit Bozano. Não é na hora porque você vai ter 3 dias úteis. Você não vai estar aqui dentro para poder retirar. Então você vai ter 3 dias úteis aí para poder retirar o seu kit. O tá certo? Que é um baita kit, diga-se de passagem. Você não vai ficar horroroso com essa cara de mendigo que você tem aí. Tá certo? E por falar nisso também, todo mundo sabe que a gente tá fazendo a promoção aqui do avião do Estádio 97. Eu vou disparar o primeiro aviãozinho. Conta isso, aí, conta aí. Tô dando a dica, hein? Esse é o primeiro e não falarei mais quantos vão passar no decorrer da programação, porque senão eu vou estar dando uma baita dica pra você e não é isso que eu quero, porque se você não ganhar, eu ganho. Sabe, o Zé já falou, se o ouvinte errar, é você que vai com o acompanhante. Falei, então beleza, Zé. É, então esse falou? Foi o primeiro. Ah, não, o Zé falou mais. Isso? Falou. Ah, tá. Então eu não falo mais, tá bom? A Energia 97 abre 2015 voando alto, viu, Vieira? Pra quem não tá sabendo o que vai acontecer, a Energia 97 vai levar um ouvinte pra assistir o maior clássico do planeta, quer dizer, o segundo maior, que é Barcelona e Real Madrid. O principal é Corinthians e Palmeiras. O primeiro é o Grenal. Pra participar... Não, dois ouvintes. Não, é, sim. Um ouvinte sim, e um acompanhante. É um ouvinte com acompanhante. Mas é que tá, RG, pra participar o cara tem que ficar ligado aqui no Estádio 97 e anotar quantas vezes vai passar esse aviãozinho que acabou de passar agora, tá bom? Passando, o cara notou ali, tá certo? Quantas vezes o aviãozinho passou aqui no decorrer do programa. No dia exato que ele tava ouvindo aí, anotou todas as vezes que o avião passou. O cara tem que ligar aqui no dia exato, tá certo, RG? Sim. E o último aviãozinho vai passar no dia 27 de fevereiro. Ó. Então, amigão, até o dia 27 de fevereiro você tem que ouvir o Estádio 97 e marcar quantas vezes passa esse avião aí. Você ouviu o barulho? Ouviu. Não vou repetir de novo porque senão vai ser o segundo. E eu não quero complicar a minha trajetória aqui na rádio. Então, é esse que acabou de passar aí aquela hora. Minha trajetória. Foi o primeiro. Tá sensacional. Eu não vou repetir, porque senão esse vai ser o segundo e eu não quero isso, tá certo? Aquele foi o primeiro. Se você não ouviu, azar o seu. Quando você ouviu um barulho de avião, é porque tá contando pra promoção, tá bom? Ó, o regulamento, amigão, você pode acessar 97fm.com.br e ler tudo com calma, tá certo? Com tranquilidade, que a gente não pode ler o regulamento aqui também, porque senão perde a graça. Senão você não acessa chato, o site da rádio. Tem que acessar o site da rádio, tem que dar uma moral lá pro Vilela. É ou não é? Ó, é. Amigão, não é? Ah, isso é bacana. Coitado do Vilela. Eu tô dando uma moral pra todo mundo aqui na rádio, hein, Bá? Você tá falando mais que a mulher da gota. Nossa, hoje. Tá o um âncora aqui pela... Ô, Benja. É, tá Motinha, nós temos o apoio dessa baita promoção aqui da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. Ó, minha voz já indo pro saco, tá vendo? Por isso que eu não posso falar, mano. Vou pegar água pro mano. Pera aí. Agência Catalana de Turismo também, amigão. Catalunha, patrimônio histórico e artístico único na Europa, tá certo? Show de bola, velho. Muito obrigado aos nossos parceiros. O Estádio 97 é o programa que mais fatura. Ó, o Estádio 97 tem um PIB maior do que o Chile, velho. É mesmo, velho? Nós temos, velho. Nós estamos rico pra diabo aqui. Mais de 88 bi. Eu tô duro, mano. Deixa eu aproveitar que você tá falando da Espanha, pra onde eu vou, pra Catalunha. Onde você foi? Pra quem não sabe, RG, você foi sorteado aqui entre nós pra ir com um ouvinte, mais um acompanhante. Pela mão da Eva eu fui sorteado. Pra assistir esse baita clássico. Mas você conhece a Eva há muitos anos, né? É verdade. Eu, ela e a sua mãe. Ah, o juiz! Mas deixa eu falar sério aqui. Eu quero agradecer aqui uma galera que tem um carinho muito especial com o Estádio 97. Fui muito bem atendido hoje lá no posto da Polícia Federal. E estão a todos eles lá, o Allan Kardec, que é o chefão. Allan Kardec é jogador? O Bruno, o Marcelo, o Gabriel, o Rafael, o Renato, a Bruna, a Juliana, a todos vocês. Um grande abraço, obrigado aí pela atenção e pelo carinho com a gente. Eu preciso ir lá no Sinarme, eu preciso conversar com o pessoal também da PF, mas é nóis. Você fez alguma coisa errada, mano? Não, eu fiz nada, eu preciso regularizar uma situação aí, tá meio enrolado aí, mano. 4 ou 5 meses pra realizar o bagulho, pô, não dá, né? Mas é isso aí, vamos dar início aqui ao Estádio 97 com a participação dos nossos ouvintes. Tá certo? Nossos ouvintes podem ligar aqui no 3284-7097 e falarem ao vivo aqui conosco. Isso é, se forem bem educados também. Porque se não for bem educado, eu já vou dar uma raquetada e o cara não vai participar. Tá bom? Esse porque eu, quando âncora, tô na mesa... Eu vou te falar, viu? Ah, Motinha, já bato o binguelo aqui, mano. Não fico dando boi, não. Você tá sentindo como âncora, mano? Ah, normal, mano. Vai afundar daqui a pouco. É, pode ser. Daqui a pouco a rádio sai do ar, velho. É bem capaz. Mas vamos lá, vamos tocar aí o nosso Asdrúbal. Alô? Alô? Quem fala? Diego. Diego do quê? Diego Júlio Melo de Vasconcelos. Belo. Só pra você que é Belo. É Melo. É. Melo. E ô, Diego, quantos anos? 26. Aí, RG número 2, 26 anos. Ah, essa altura eu já fui e já voltei, mano. Da já onde? Foi, já voltou da onde? Em julho. Ah, em julho é verdade, já foi, já voltou. Posso, se eu gostar, aí poderei já estar tá pensando em Estados Unidos. Vamos ver, entendi, se é algo, entendi. Entendeu? E, ô Diego, qual o seu bairro? Eu moro no... É, vamos ver se o Benja vai manjar. No Parque do Lago. Aí ele manja, velho. É Parque do quê? Manja. Parque do Lago. Zona Sul. Se é o que eu conheço, é no Capão. É... É próxima. É Zona Sul. Ah, se é próximo, é porque é, velho. É ou não é? É aí perto, pô. Não, é Jardim Ângelo. Ah! Pô, e o aí. Jardim Ângelo é no nossa, Capão é há quanto também, tempo? Ó. Não, beleza, mas o Capão é o Capão, o Ângelo é o Ângelo. Ah, né? Não se mistura. Ai, ele é, abraço, tá se enrolando, velho. Um abraço pro meu amigo do Bronx aí da Vila Fundão. Do Bronx, parceiro. Ai, parceiro. Boa, é isso aí. Zona Sul é tudo nosso, mano. Inclusive, obrigado aí ao convite da rapaziada da Zona Sul. Aí logo mais tô colando aí também na quebrada aí, porque aqui é tudo nosso. Que da satisfação da minha vida, mano. Sei. Ah, pai, o convite da galera ali, da quebrada do fundão, velho. Faz tempo que você não desculpa, vai na quebrada, bacana. Hein? O negócio é o seguinte, eu não preciso ficar fazendo propaganda igual político quando vai em comunidade, tá certo? Fica lá, ó, tá vendo? Amanhã, ó, tô indo lá pro Jardim Ângela. Tá vendo? Amanhã eu vou pegar o molequinho no colo lá do Capão Redondo. Comigo não precisa disso não, bacana. Mas você vai em comunidade, mano? Lógico que vou. Vou e frequento mesmo, velho. Aqui é do povo, mano. E, ô amigão, você trabalha com o quê? Ô, Diego. Ninguém acredita, mano. Ô, o Diego não tá no ar, mano. Vocês derrubaram o Diego, mano. Ah, ah, tô falando, mano, aí. Tô falando, mano. Acabou o crédito do moleque, mano. Acabou, não pega nada, mano. Vamos lá pro próximo ouvinte, vamos lá. Ele toca o Asdrúbal aí. Ele falou mal do Capão, mano, já. Cadê o Asdrúbal? Apagaram ele. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Marcos. Como? Barcos, do Grêmio? Marcos, Marcos, mano. Ah, grande Marcão, mano. E qual o seu nome completo, ô Marcos? Marcos Branco. Mandar um abraço pra galera aí, consegui, baralho. Pera, qual que é o teu nome? Marcos. Do quê? Marcos Antônio Branco dos Santos. O Branco me lembrou de uma outra coisa. Ontem, eu fui apunhalado pelas costas. Por quem? Por um cidadão que não me surpreende ser apunhalado pelas costas. Mas além de covarde, mano, além de traíra, RG, ele é bundão. Por quê? Porque ele falou que eu não falei o que eu falei. Ah, é? E eu falei, então vamos apostar 5 pra 1. Ah, o nome, se eu perder, jogador? Eu te pago 5 mil reais. Se eu ganhar, você me paga 1.000 reais. Mas ele não apostou. Porque ele é bundão. Não, porque ele falou no ar que eu não falei o nome do jogador. Então, tem o replay aí? Segunda-feira eu falei que o São Paulo estava contratando um jogador do Botafogo. Vê se eu falei o nome dele, RG. Solta. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Deixa eu dar informação aí. Eu não conheço o menino. Quem? O São Paulo tá acertando hoje, hein? O menino tá saindo na justiça com o Botafogo. Um zagueiro da base do Botafogo chamado Lianco. Lianco? É, que é um menino que já jogou. Parece que teve algumas passagens por seleção de base e tal. Sim. E parece que esse menino, esse garoto, hoje tava saindo do Botafogo na justiça. Garoto. E acho que tá acertando o São Paulo. Bom, se for bom, que venha. Então né? Deve ter alguma coisa a ver com... Lianco. Lianco. Ah, eu repeti três vezes. Duas vezes, hein? É engraçado, eu falei três vezes. Ele saiu ontem, ele saiu, foi lá gravar com o Bato. Tava lá os caras. Você viu que ele sumiu depois do programa? Depois dessa? Segunda... Ele sumiu e gravou isso aí. Qual que é o dia disso aí, seu produtor? Fala no ar. É que sabe o que ficou marcado? Isso foi segunda-feira passada. Então chupa aí, ovo. Sabe o que ficou marcado? Foi quando você disse, eu não conheço o jogador. Ih, eu não falei que eu não falei o nome. Não. Mas você diz, eu não conheço o jogador. Aí isso ficou marcado, registrado no cérebro do Mota. Registrado aonde? No cérebro. E aonde? Ele, no cérebro. Mas ele tem isso aí? Aonde? No cérebro. E aí ele entendeu, entendeu? Ô! Oh. Ele nem tem cérebro, como é que ficou registrado? É, teu pai... Ah, olha aí, ô juiz! Vive pedindo pra fazer cérebro. Conta com ele. Tá bom, aí. Presta atenção, Vieira. Cada vez que ele acerta. Cérebro. Ô, Marcos. Ô, Mano. Repita seu nome completo, por gentileza. Marcos Antônio Branco dos Santos. E quantos anos? Eu tenho 25. Aí, RG número 2, 25. Ô, Branco. Manda RG. Na Paulista tá ficando preto, hein, velho? Ó. Oh. Tá boiando, vai boiar. Vai moiar. E, ô amigão, qual o seu bairro? Meu bairro tá fácil, é Vila Guilherme. Ah, morei perto da Chico Pontes. Ah, e é nóis, velho. Opa. Eu moro na Imperador, Benjamin. Nossa, do lado, aí é nóis. Vizinho. Parque do Trote, aí é nóis. É nóis. Paraíba, é nóis. E é muito louco, mano. A Vila Guilherme é um belo bairro também. Eu gosto bastante da Vila Guilherme. Da hora. E, ô Marcão, você trabalha com o quê? Cara, eu sou técnico em construção civil. No momento, eu tô em Uberaba prestando serviço essa semana. Sexta-feira, eu tô em São Paulo. E você tá construindo o que aí? Eu trabalho com uma rede de... Eu sou terceirizado por uma rede de farmácia. E a gente faz reforma e construção das farmácias, entendeu? Quanto sai pra construir uma farmácia de médio porte? Vai ele querer montar mano, a porra quer saber? Da farmácia. Eu sou funcionário. Mas você, só a obra custa entre 1 milhão e 200. Quanto? 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, depende. Mas, velho, só tem gôndola e vidro. Quantos metros quadrados? Ô, mano, uma farmácia vende 1 milhão por mês, cara. É, mas vende mesmo, eu sei, mano. Tem um monte de hipocondríaco aí. Ela se paga no mês. Ah, mas se você tiver indo sombra perto da tua farmácia... Ah, não, aí você tá milionário, velho. Dobra o faturamento, velho. Dobra o faturamento. É sombra ou chuchu, nunca vi, mano. O PIB de Santa Isabel é em cima de farmácia, açougue e mercado. Pô, mas mesmo assim, você pensar, é caro, né? Mas, ô amigão, por exemplo, essas grandes redes hoje, elas engoliram aquelas farmácias de bairro, é ou não é? Aquelas pequenininhas aí, que tinha lá o seu Antônio da farmácia, esse cara já morreu. Ah, já era. Né, RG? O cara que aplicava injeção, né, mano? Porque hoje na farmácia, velho, você pode ir lá fazer uma compra, velho. Você tem sorvete, você tem um monte de coisa ali que você pode comprar na farmácia que não seja somente remédio, né? Camisinha, preservativo, tem tudo na farmácia. Porra, velho, daqui a pouco você vai... É, tem uma lan house do lado da farmácia, mano. Tá louco, mano. Mas, ô, amigão, você torce pra quem? É nóis, RG. É nóis, velho. Melhor ataque dos times de São Paulo disparado. Você viu que nós montamos, velho? Minha preocupação é do Valência pra trás ali, mas acho que a molecada vai segurar e esse Vanderlei é um bom goleiro, viu? Não, Robinho e Ricardo Oliveira é um belo ataque. Não, mas eu vou dizer um negócio pra você. Se esses caras estiverem afinados, não sei se vão aguentar jogar todas, né? Porque, porra, você pega ali Robinho, Elano, Ricardo Oliveira... Mas esses caras junto com o Alisson, né, o próprio Renatinho, que sabe jogar bola. E lá atrás, eu acredito muito no Caju, esse lateral esquerdo. Acho que o cara é bom. Caju e Daniel Guedes tinha que ser titular, cara. O Daniel Guedes também apareceu bem. Ainda não dá para fazer uma avaliação, mas apareceu bem. Dá pra brincar, hein? E é paulista, né, mano? É um time que dá pra acertar, sim. Eu acho que nível Brasil, eu converso com muito amigo meu aí, acho que de nível Brasil, cara, é isso aí. A gente tá lá de bom pra intermediário, não tem muita coisa, não. Agora, RG e ouvinte, eu acho assim, o Palmeiras e o Santos têm a grande oportunidade de faturar esse Paulistão, somente porque o Corinthians e o São Paulo estariam muito focados na Libertadores. Lógico, eu acho que isso é conversa, viu? Não, isso não é conversa. Posso falar? Vai ter... Libertadores, ganhou Paulista, ganhou Libertadores. Mas isso foi o time tem que jogar pra ganhar, outros cara. Tempos, amigo. É que no fim... Hoje em dia, os caras jogam um jogo e tem outro decisivo na mesma semana. É que quando a funila... Mudou. Posso falar pra você? O São Paulo mesmo, você tem um planejamento e eu não lembro que semana... Se não me engano, na primeira semana de maio, o São Paulo vai estar disputando, pode estar disputando, né? As semifinais do Paulista e disputando uma vaga decisiva na Libertadores. E aí, o que você faz? Você joga numa quarta-feira? Não, você prioriza. Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, que é a chance. Aí cai na Libertadores, o Paulista vira Mundial. É. Não, você mas então, aí se perdeu o Paulista, você perdeu a chance no Paulista. Mas o Paulista realmente, ele só vai ter interesse, só vai despertar interesse se, claro, ficarem os quatro ali na hora que afunilar, não tem jeito. Mas, velhinho, o que eu queria te perguntar e o que foi preocupante, continua sendo preocupante, é a situação do nosso time, né, cara? Assim, lógico, todos estão, cada um preocupado com o seu time, mas administrativamente, financeiramente, pô, que entrada de 2015, hein, cara? É, foi triste, cara. Eu confiava muito no Laura aí, na administração dele, só que mandaram o Santos pra água abaixo, deram muita sorte. O time de 2010 foi um time montado na sorte, E ganhamos tudo, levamos tudo, deu sorte, não teve muito planejamento não. O que ele fez de bom foi segurar Neymar, agora ficar um empurrando pro outro, empurra pra Odílio, só sei que quebraram nossas pernas, fizeram o planejamento errado, trouxeram o jogador caro que nem dentro do Damião, que não ia fazer nada pro clube, não aproveitaram a molecada caiu subindo, quase perdemos o Giovani de graça, de bobeira. Mas eu acho que esse ano a gente vai dar uma respirada ainda. Eu quero ver bola rolando. Porque enquanto a bola não rola, Palmeiras é o melhor time, São Paulo é o melhor time, Nilo disputando patrocínio. Mas eu quero ver a bola rolando. Bola no chão é outra conversa, né? Ô, amigão, mas o Santos ele montou um bom time, eu concordo com você aí, mesmo trazendo alguns jogadores aí que já tem uma certa idade, RG, mas tem qualidade, né? Como é o caso do Elano. Sabem jogar bola. O Elano na bola parada é um monstro, sabe? Sabem jogar bola. É um dos melhores batedores de falta do Brasil. O Elano ali na meia-lua ali é difícil ele perder um gol, cara. Ele coloca com a mão. Mas tem o Ricardo Oliveira, que é um cara que sabe fazer gol. Tem a molecada aí também que é boa de bola. Tem aquele Lucas Lima, tem o Gabigol. Giovani, o Gabigol. Tá certo. Tem a molecada ali que junto com os mais experientes, aí vão formar uma mescla legal. Se o cara conseguir dar uma liga boa mesmo nesse time, no time do Santos, aí eu acho que o time do Santos aí pode ser que brigue por alguma coisa assim. Eu concordo com você. Mas, ô, amigão, eu também acho. O Santos, ele perdeu aí o Arouca, que é um jogador aí que hoje, porra, jogaria em qualquer meio campo do futebol brasileiro. Ele poderia escolher o time pra atuar, tá certo? E o Aranha, que é um bom goleiro também. Os dois farão muita falta pro Santos. Ó, de todo mundo que saiu aí nessa leva de processo, quem eu senti falta mesmo foi o Arouca. E o Ben já estava falando aí, vocês estavam conversando sobre não existe, hoje em dia não existe mais amor à camisa, né? Sim. Eu também acho que não existe amor à camisa, cada um tem que ver seu lado e tal. Mas, pô, um jogador que ganha 350 mil pro outro, pro time rival para ganhar 400, a desculpa de. Você estava até comentando essa semana, os caras ganham 500 pau por mês e falam que quer ter independência financeira, né? Então, eu até acho... O pai de família que ganha 3 tem independência financeira. Também aí acho, cara. É sempre essa desculpa, e os caras não tem... Bate no peito e fala, meu, eu tô indo pra ganhar dinheiro mesmo. O Arouca, no final do ano, no dia 15 de dezembro, postou que jamais colocaria o Santos na justiça e que só sairia do Santos por um processo, por uma proposta irrecusável para ambas as partes. Pois, mas retirou depois. Não, deu um mês. Isso faz parte, né, cara? É ser humano, né? Não, mas precisa ver o que foi combinado. E se os caras combinam uma coisa e não cumprem? Agora, o que eu ia dizer é isso. Não se esqueça que nesse período, uma semana antes, o presidente do Santos, ele teria anunciado, e inclusive nós comentamos aqui no programa, se eu não me engano, isso foi numa quinta-feira, que nós estávamos falando disso, e ele havia prometido que na sexta-feira, que seria no dia seguinte, seria feito o pagamento de um ou dois salários do pessoal, tá certo? Sim, na própria sexta-feira ele desmembrou do Santos. Não, aí não foi feito o depósito. O depósito foi feito na terça-feira. Inclusive ele participou aqui, o presidente Santos participou aqui do programa. Eu me lembro disso. Mas tudo bem, independente disso, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, o jogador, ele vai fazer falta, eu acho, o Arouca vai fazer falta. Agora, não fará muita falta se um outro jogador que tem lá no Santos realmente tiver esse ano com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de equilíbrio, que é o Alisson, cara. Esse moleque, ele tem um potencial muito grande. Eu também acho, diferente, né? E muito bom jogador, mais novo que o Arouca. É que a minha crítica a ele é a mesma que eu faço ao jogador do Corinthians, o Gil. Também acho um baita jogador, só que são caras que estão muito identificados com a torcida Então se preocupa em jogar muito mais pra galera do que pro time. Entendeu? Exatamente. Tem essa coisa de novo, né? Gente nova. O cara quer. É aquela coisa, né? Que o Cicinho inventou, que o lateral do São Paulo. Você dá uma bica na bola, vai pra galera e fica fazendo marra. Né? Ídolo, o Pará, que na minha opinião tem um futebol pífio, foi ídolo do Grêmio fazendo isso. É, aí fica, chuta a bola e fica fazendo marra pra galera. Mano, o Grêmio aqui, qualquer né? juvenil faz sucesso. Fala essa boca aí, ô trouxa, lava a boca e fala de morte. Fala aí, do bom, mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que torcer, rezar muito pro Modesto conseguir modestamente botar o Santos de novo no trilho. Né? E a gente não passar mais por esses perrengues aí e conseguir realmente falar só de bola, revelar a molecada, ganhar dinheiro com a molecada, montar time e ganhar título. É isso que a gente quer. Inclusive, RG, parece que você tá até falando do Geovane, né? O Santos parece aí que vai negociar uma parte dos direitos dele para poder arrecadar um dinheiro, né? E, infelizmente, esse é o caminho, né? Você tem um talento. Isso não tem como. Você tem que abrir um pouco, abrir mão do talento para poder arrecadar algum dinheiro que o Santos está precisando, né? É isso aí. O problema é que vem de direito federativo, aí vem de fatia de direito para empresário, aí dá uma coisinha, o empresário começa a forçar o jogador a fazer o que a Arouca fez, a fazer o que o Mena fez, né? Aí complica, né? A única maneira que você tem de escapar disso. É, pagando o salário do cara em dia. Senão, por exemplo, vê a condição do Santos. O Santos está numa situação de que ele precisa de dinheiro, não tem um patrocínio master, né? Por enquanto, não tá negociando. Não tem um plano de sócio-torcedor gigante, né? E tem precisa de dinheiro. Não tem adimplente, né? Porque eu acho que o torcedor sócio, eu sou um sócio hoje na adimplente. Desde quando eu tomei 8 do Barcelona, parei de pagar. Outro mês, nossa, mó modinha, mano. É modinha, vai. Não é modinha, mano. Na hora que o clube precisou de você, você saiu fora. Não é modinha, não, mano. Você pode jogar mal, você pode tomar 10, mas mete o pé na bola, mete a canela, mano. Joga a bola, não fica vislumbrado. Ah, mas o Barcelona é embaçado, vai, velho. Não, os caras fizeram. Toma 8, mas a penada, o Vladimir e os caras jogando bola. É isso aí, pode então, tomar 8, mas toma jogando bola. Mas, ô amigo. A gente tomou 4 do Barcelona, se tivesse o Adriano Pagode lá, na primeira a gente quebrava a perna do Messi ali, cara. Tomava de 2 só. Então, mas no Mundial, o Santos ali foi bunda mole, tá certo? Porque pegou ali o Messi, esses caras aí, tinha que mandar o Messi na primeira jogada no colo de um japonês que tá assistindo. Não, é verdade. Eu também acho, velho. Eu sou a favor daquele negócio, ó. O boi de piranha, tá certo? O boi de piranha no futebol, RG, é aquele cara que ele entra pra quebrar alguém e ser expulso. No caso ali, o Messi, já dá o cartão de visita. Você pega o pior jagunço do Santos, um cara que é reserva. Você põe lá em campo, pega e fala, ó, o negócio é o seguinte... Primeira bola que o Messi pegar, velho, fratura exposta nas duas pernas. Eu não participo, eu não comungo. Não é esse ponto. Como não? Eu não comungo dessa opinião. Vocês não iam tomar 8. O Mundial é uma guerra, velho, tem que ter dó de ninguém, não. O Mano é o cara mais incoerente do planeta. Por quê? Há meia hora atrás, ele pediu o amor no futebol, depois ele prega o Mano. O amor é o clube. Peraí, o amor é o clube. Tá certo? Mas o Mundial, RG, o Mundial de clubes, você tem que encarar como uma guerra. Você tem que mandar pra lá 22 soldados que não tem pena de ninguém. É verdade. Eu não comungo dessa opinião. E você acha que o resto do time daquele timaço do Barcelona não ia fazer um 5? E outra, Motinha, a flâmula que o Edu Dracena entregou ali no meio campo ali, tem que tá cheio de antrax, tá certo? Dá pro capitão dos caras lá e falar, tá aqui meu presente. Os caras já caem com 20 do primeiro tempo. Aquela água batizada, né? Tipo a Argentina fez. Ô, Branco... O Puyol disse na época que o Neymar na televisão dava mais medo. É verdade. É lógico que já tava acertado. Tava tudo pronto, né, Branco? É, isso aí é uma coisa que eu acho que manchou um pouco a história. Ô, Branco! Seus abraços, suas considerações finais, seu placar pra Santos e Ituano, velho. Ó, galera, placar Santos e Ituano vai ser meio apertado, vai ser 4-1 aí. Tá certo. E um abraço pra todo mundo aí, escuto vocês já faz um tempo. Obrigado. E mandar um abraço pro meu amigo Rogério, que faz a lavagem... Intestinal. De dinheiro. Colonoscopia. Fala lavagem, que hoje em dia é perigoso. Ecológica. Ele ligou pra vocês ontem aí. Foi seu amigo e ele não apareceu hoje aqui pra lavar o carro da galera. Então. Ele deixou o carro, velho. Meteu um merchan aqui ontem de graça e não apareceu. Falou que tá ligando direto pra ele. Falou que isso é hoje por umas 10 ligações. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo, velho? Estádio 97 vendeu o peixe do cara e o cara deu um cambal na gente. Mas tudo bem. E o nosso carro todo empoeirado aqui, velho. Aí, galera, manda um abraço pra vocês aí. Obrigado aí por ter esse estresse nosso do trânsito de São Paulo aí. E vamos lá, chupa, mano! Vai pro inferno! Tá chupando, boa, velho! Vai pro inferno! Inclusive, ô amigão, você poderia ter ganhado um kit Bozano, mas você não falou a frase, agora desliga, Roberto, que ele não vai ter a chance de falar. E o negócio é o seguinte, não participou. Ai, que pena, perdeu o kit Bozano. Ai, fiquei com uma pena dele agora, RG. Ai, meu Deus. Você sacaneou o cara, mano. Não, eu fiz o certo aqui. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Valmir Santista, lá também da K2, aí, que tá ouvindo a gente aí. É o Marquezine também. Boa, Valmir, é grande Marquezine. Marquezine, Daniel Cabeça também. A minha enteada vai trabalhar lá. Vai lá. Vai dar aula de yoga. Pronto, começou, sempre ele mente. Como assim? Não, se você falasse. A enteada dele não pode trabalhar na academia? Não, mas toda vez ele inventa uma história. Se você falasse agora que caiu um hipopótamo no zoológico da Jamaica, ele ia falar: você não sabe. A tia da minha mãe. Eu tô falando, pergunta pro Marquezinho, ele tá analisando o currículo dela. Coisa escrota, velho. O Bá tem razão, é doença. Tá bom, então vou contar uma mentira agora. Qual? Ele mente demais. Vieira é hétero. Ai, nossa, que engraçado. Nossa senhora. Mas o RG número 2. Segue o baile desse trouxa aí, não conseguiu ser engraçado. Essa semana aí tivemos a informação aí que o Figo, lembra do português Figo? Sim. Ele vai se candidatar à presidência da FIFA, cara. O Figo? O Figo, o português Figo, cara. Mas e aí, vocês acham que é uma boa? O Mourinho apoiou ele. Mas não tem gente na frente dele lá, não? Não. Fim dessa... Não, você tem mais 5 nomes. É. 2 acho que não devem sair e o Figo é um nome forte, sim. É, mas só que muitos analistas estão falando que isso aí vai atrapalhar porque é o que o Blatter quer. Muitos candidatos... Eu não acredito que o Blatter perca. Ganha de novo? Perca. Então... É, porque a FIFA é uma panela, né, mano? Aquele monte de tiozinho aí que é tudo rabo preso com o Blatter, panela. Mas é legal, acho que pro Figo, RG, pra ele começar a mostrar a cara, velho. Claro. Daqui a pouco ele começa a ganhar força e notoriedade aí na política também, né? O Figo é um jogador muito conhecido, foi um bom jogador e nada depõe contra, né? Pelo menos que se saiba. O Platini vai sair, Benja? Não. Olha, Motinha, eu tô com vontade de passar outro avião aqui do Estádio 97, ó. Passa mais um avião. Sim, você pode. Vamos lá, mais um aviãozinho rolando. Não sei qual que é o número dele. Não sei. Passar outro avião. Esse barulhinho é gostoso, hein? Deixa eu ver outro avião. Cadê o botão da vinheta? Olha o Robertinho, a cara do Robertinho. Tá deixando o Robertinho de xarope, velho. Eu não ri, velho. É, meu irmão. Olha, o céu tá bonito, o céu tá bonito, tá claro, tá calor. Outro avião. Porra, você vai transformar isso no aeroporto, outro avião. Tá louco? Deixa eu ver. Nossa, o Robertinho é a Zulu do Bolinho, aquela bolete que não ria. Zulu mas quem é maior napa? Sua ou dele? Hã? Quem é maior napa? A sua ou dele? Deixa eu ver, vira de lado, Robertinho. Puta, Robertinho. Não, acho que a sua é tá pau a pau. E ele não ri, velho, então a napa dele aumenta. Não ri. Mas acho que a sua napa tá igual. A mandíbula dele tá retraída. Deixa eu ver. Outro avião. Não. Outro avião. Benjamin. Você tá falando da Zulu, velho? Dom Benjamino. E a Paula de Oliveira? Temos aqui o Estádio 97, que tá rolando na Energia 97, quinta-feira, todo mundo esperando a sexta, 6h28 da tarde. Vamos falar da Esser, Benjamin Bach. Olha o som do Chique. Good times. Ô, Benjamin. Bernard Edwards no baixo. Você gosta do Black Sabbath? Adoro. Veneno. Por que o baixista foi em cana, velho? O Gazzy Butler? É. Não tô sabendo. É, pegou um cilindro. Mas por quê? Não sei, cara, porque ele brigou num bar. Por que será que ele brigou num bar? Também é normal, porque alguém foi encher o saco dele. O Gazzy Butler hoje é um senhor, velho. Tem mais de 60 anos. Olha só, amigo. Procurando... E eu fui ver eles aí da outra vez em São Paulo, foi um showzaço. Tá procurando investimento seguro? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e a valorização do Grupo S. É ou não é, Zulu? Ó, Zulu não ri mesmo. Só essa, ele tem empreendimentos próximos ao metrô. Taxa de valorização. Não, a questão aqui não é beleza, é o riso. Fala aí no ar. As pessoas têm que... Fala um pouquinho, Bertinho. Mas olha só, amigão. Então, olha. Só essa, tem empreendimentos próximos ao metrô. Taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da Selic. apartamentos para moradia e investimento do tamanho que você procura. É isso aí. Olha o que a Esser separou para você. Quer morar no alto da Boa Vista? Vá conhecer o Hyper Home Design. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tem o VIP Augusta. São estúdios de 29 a 34 metros quadrados na Rua Augusta, esquina com a Rua Caio Prado, pertinho ali do Mackenzie. Tem o Startup. Fica ali na Liberdade. São apartamentos de 41 e 58 metros quadrados com suíte pertinho da estação Joaquim do metrô. Charme da Vila, ali na Vila Prudente. São apartamentos de 58 metros quadrados com suíte ao lado da estação Vila Prudente do metrô. Mais um avião, antes de você terminar é o isso, mestre. Velho! Vai lá, beijão! Então, mano, pra saber mais... Turbina, velho, a turbina. Zulu, segura aí. Pra saber mais, ligue 3066-0900. 3066-0900. E não fique de fora. É Esser. Acesse o site esser.com.br. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Zulu. Ó, aí sim, hein? Ó, Zulu, você não ri. Você é mal-humorada, você é azeda. Mas tem mais também. Ô, mano, deixa eu dar uma informação importante aí. Tá tendo uma manifestação na Paulista. E a manifestação vai no sentido do Paraíso. Deixa eu falar, ô idiota. Vai em direção ao Paraíso. Inclusive ali na minha rua, ali na Afonso de Freitas. Do ai, lado na aqui, minha rua. Vai na direção da residência do prefeito. Que trouxa. Na 23 de maio também. Então quem estiver indo, se assim, encaminhando pra esses lugares aí, cuidado. Caraca, vai estar tudo parado. Cerveja vai subir 5%? O que é mais importante? A falta d'água ou cerveja? Cerveja, velho. É a Paula de número 2. Internet. O Estádio 97 também tem o oferecimento de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. E Grupo Esser, um nome construído com história. É, Vieira, meu amigo, você tinha uma informação aí, qual que era? Vamos lá. É o seguinte, cara, o Benjamin tá falando aí das boletes, né? Pô, encontraram uma bolete morta em Sorocaba, enrolada em cobertor, velho. Hoje? Não, faz um tempinho já. Ah, Vieira, vai andar, pô, tá falando notícia. Não, mas quem que era que morreu? Não, falou o nome, é a Marta Marim. Marta Manlin. Mas como não falou o nome? Você acabou de citar, pô. É, amiga da Zulu, que é o Zulu tá aqui com nós, por isso que eu falei. Ô Benja, esse depoimento aí do Abílios, você acha que Abílio vai ter repercussão? Tem a coisa, Diniz, vai ter repercussão dentro do São Paulo ou vai passar batido? Não tenha a ou menor, vai passar batido? Sabe? Não tenha a menor dúvida que terá. Eu digo um negócio, você leu a coluna dele? Li por cima. A manchete é chamativa. Não, né, eu vou dizer um negócio pra você. Você leu ela por cima. Eu li inteira. Eu vou falar um negócio pra você. Eu ali inteira, quem falou da coluna foi o Mota, eu fui ler. Só vou te falar como termina a coluna. Aqui, ó. Os últimos a coluna dois... termina na T9, não é? Assim, por ser um dos milhões de donos do São Paulo, tenho o direito legítimo de me preocupar com os graves danos causados ao ativo mais importante do meu clube. A sua imagem, a sua marca, a sua história de credibilidade. Olha como ele termina. Por esses motivos, peço ao senhor Aidar que reflita. O senhor não está à altura de presidir o São Paulo. Modifique completamente a sua gestão ou tome a decisão correta. Foi o que eu falei no início do programa. A partir do momento que um dos maiores empresários do Brasil, que é declaradamente São Paulino, escreve uma coluna no UOL, onde ele rasga o presidente de São Paulo do primeiro à última linha, é óbvio que tem repercussão. A chamada... Mas a conotação, a crítica dele é baseada em cima do quê, Benja? Na parte administrativa do clube, no comportamento do Aidar, tudo. A relação aí, gestão, como ele trata os adversários. Tudo. Gestão, mano. Lê a coluna longa, lê. O que ele falou foi exatamente isso. É gestão, né? Vou acessar aqui, vou ler a coluna do Abílio. Escândalos, tudo. Né? Principalmente a imagem do São Paulo, né? Mas uma coluna dessa, RG, eu também concordo com o Benja, ela tem o peso 2, velho. Não é uma simples coluna, por exemplo, de um jornalista que tá lá, sei lá, atacando o presidente de determinado clube. Quando sim, é o Abílio Diniz falando, certo? O nome de um dos principais empresários do país. E o cara que tem muita força dentro do São Paulo também. E o Abílio não fez questão nenhuma de escrever de uma forma sutil, não. Mas qual era o comportamento do Abílio com o Juvenal? Ele tem uma amizade com o Juvenal ou não? Eu acho que ele tem um relacionamento com o Juvenal, sim. Eu acho que eles são amigos. Isso pode fazer parte de uma tática de guerrilha? Porque tem uma tática, eu não vou falar que é uma guerra declarada, mas o Juvenal com a idade, eles não se dão. Isso aí não é novidade pra ninguém. Não posso falar que é uma guerra, mas que os dois não morrem de amores um pelo outro, isso aí é fato. É, mas eu não sei te falar. Eu acho que o Abílio, se eu não me engano, não tenho certeza, era muito amigo do Marcelo Portugal Gouveia. Eu acho, eu não sei se eles tinham estudado juntos também, alguma coisa do gênero. Mas vai fazer barulho sim uma coluna dessa, não tenha dúvida. Pô, mas o São Paulo, hein, Motinha, que antigamente era tudo paz e amor. Então, São Paulo não saía nessas colunas sociais, velho. Hoje em dia... A questão toda é que mudou tudo isso, né? A guerra... detonada entre JJ e Aidar, né? A partir do momento que o JJ apoiou o Aidar e o Aidar entrou, como o Abílio diz na coluna dele aí, que o Aidar quis desconstruir a imagem do presidente JJ, que era forte, para construir a imagem dele, e não precisava disso. Uhum. E a partir do momento que ele detonou uma guerra contra o JJ, implodiu tudo, né? Tudo veio à tona, as coisas, e tudo vaza, né? É impressionante como vaza informação de bastidores dentro do São Paulo hoje em dia. Antigamente, o São Paulo era o clube mais blindado em contratações, em tudo, né? Você sabia muito pouca coisa dos bastidores de guerra de São Paulo. Até quando estava dividida a história, você não sabia direito o que estava acontecendo, porque era difícil ter informação lá de dentro. Hoje em dia, é impressionante. Acontece... Daqui a meia hora tá nas redes sociais, daqui a meia hora? É, tem... Porra. Não, o engraçado, RG, que é o seguinte, que parte também de muitos conselheiros, diretores... Vai lá de dentro, né, Motinha? Não, pessoas que têm influência na mídia, que estão dentro de São Paulo e que falam abertamente. E jogam isso pra fora de uma forma que isso prejudica a imagem do clube. E talvez seja um dos motivos porque não tem patrocínio master. Essa guerra declarada. Enquanto não tiver paz... É isso aí, Motinha. E vamos repassar aqui pra galera que não tá ligada, mas domingo começa aí. Domingo não, já no sábado, né? É. Começa o Campeonato Paulista. É, o Palmeiras ele vai estrear jogando... Aí, vamos lá, RG. O Palmeiras ele pega o Audax, tá certo? No sábado, dia 31, às 5 da tarde. Palmeiras e Audax. O São Paulo, no domingo, ele pega a Penapolense jogando em Penápolis. O Palmeiras até setembro só joga em casa. Porra, verdade. Vai fazer todas, hein, meu? Quatro primeiros jogos do Palmeiras são... É pra largar na frente, né? Então, São Paulo, verdade, RG. São Paulo vai pegar a Penapolense em Penápolis no domingo às 5 da tarde. 5 da tarde o Corinthians ele pega o Marília, também jogando aqui na Arena Corinthians. E o Santos no domingo, só que às 7h30 da noite ele vai pegar o Ituano, tá bom? RG número 2. É isso aí, Manoves. Vamos para mais ouvintes? É, a gente iríamos para os e-mails, mas nós não vamos mais. Nós vamos para os ouvintes. Deixa eu só falar mais e-mail uma aí, coisa. RG? Não, deixa eu só falar mais uma quem coisa. Quem tá com aqui, RG, aberto? Minha baixa aqui. Azulu. Aquela do... Azulu, lá e-mail. Você viu aquela história da charge que o cara fez com o presidente Aidar e o Paulo Nobre se beijando? Não. É, imitando a do Charlie, que deu maior repercussão, os caras ameaçaram o chargista. Foi? Tá aqui na primeira página do Walter, foi hoje notícia aí. Ele fez uma charge. Ah, tá aqui. Aí, olha lá. Inspirada no Charlie lá de Paris. Então era o Aidar, né? E o Paulo Nobre se beijando, falando da guerra dos dois, né? E aí a confusão, os caras ameaçaram o chargista e tudo. Ah, mas futebol, eu acho que tem coisas, Motinha, que não precisam acontecer também, tá ligado? Eu acho que nada justifica a violência, mas eu acho que algumas situações aí acabam fugindo um pouco do controle. Tudo bem, é humor, a gente faz humor aqui também, quer dizer, a gente não faz humor porque não somos humoristas, né? O Landucci nós somos, o Landucci e o Portuga, eles são. Somos palhaços. Mas eu sou bem humorado, eu não faço humor, tá certo? Mas é isso aí, de qualquer forma aí nós vamos pro próximo ouvinte. A gente faz graça, né, mano? É, a gente só fala umas bobagens aí. De vez em quando alguém ri, mas não é sempre também, né, Ringer? Não. Mas vamos então pro próximo ouvinte. O nosso Asdrubal tocou. Porra, e vamos atendê-lo. Falar em próximo ouvinte, 50 cuecas aí fora. Puta, não trouxeram pizza. Nada. Aquele ali veio preparado pra jogar. O braço dos caras, não trouxeram. Aquele ali veio preparado pra jogar. Ele veio de chuteira. É. E short e camiseta do Corinthians pra jogar. Mas vamos ver quem tá aqui pra falar com a gente. Vamos lá. Alô. Alô, mano. Oi, quem fala? É o Arthur. Arthur. Isso aí, tá com a mão peluda. Ô, Arthur, Arthur do quê? Arthur Gabriel Macedo Nascimento. O Arthur. Falou direto, hein? Arthur tá na puberdade aí, ó. Quer mandar um beijo pra quem, Arthur? Trocando a voz. Trocando a voz. E, ô, Arthur, quantos anos, mano? Eu sou da nova geração de ouvintes, eu tenho 13 anos. Boa, mano, da hora, mano. Da hora. É isso aí, mano. É isso aí. E Arthur, RG, 13 anos. Arthur. O moleque vendo a Paulo Oliveira ontem no seriado, putz, RG, aí. Arthur, olhando a linha da palma da mão, quantos tá nascendo aí, Arthur? Quantos galinhos? Hã? Muitos galinhos. O moleque tá afinando, mano. Mas, ô, amigão, você tá assistindo, moleque, aí. Boa, moleque! Você tá assistindo aí o seriado da Globo aí, que a Paula Oliveira aparece lá pelada ou não? Não. Tá nada, mãe, então... O que você tá fazendo, velho? Vai jogar videogame. Oh, ele assiste a Peppa ainda. Ele não vai jogar videogame, mano. No Sexy Hot agora tem uma versão da Peppa, você assistiu? Tem uma Peppa. Peppa Pig. Meu pai e tua mãe deixam você ver televisão, mano? Ô, Arthur... Ô Arthur, você não vai encher o saco 11h30 da noite, meia-noite, lá bater na porra da porta do quarto da tua mãe, não, né? Não, vou não. Tem certeza? Tenho. Mas você já fica sozinho em casa? O Arthur é ligeiro, mano. Você já fica sozinho em casa? Às vezes. É? Tua mãe não confia muito? Um pouco. É? Você já destruiu a casa, tacou fogo? Coisa do... Tô vendo, não, né? 13. Como ele chama? Arthur. Arthur! Fala, Benji. Rapidinho, vamos brincar de é, não e porquê, ah, beleza? Ah, olha isso. Você não pode falar é, não e porquê. Pode ir? Posso começar? Pode. Ô, Arthur, você torce pro Corinthians? Nunca. Por quê? Odeio o Corinthians. Mas teve algum motivo especial? É porque... Ah, errou. Porra, você falou os dois, velho. É porque... Ô, Arthur, você é um salame também, velho. Não, mas você é um bisnaga, Arthur. Eu vou falar um negócio. É porque... Porra, velho. Ó, já vi esse nariguta te zoando aqui, velho. Ó, o negócio é o seguinte, mano. Arthur, eu vou cronometrar aqui, ó. Eu vale nada, vou cronometrar, tá certo? A nossa conversa. É, durante esse período que você participar, se você não falar é, não ou porquê, durante o período de 5 minutos, mas você não pode ficar também aí 10 segundos sem se manifestar, tá bom? Você tem que sempre estar interagindo com a gente. Tá. Não pode ficar pensando muito, você tem que começar a fazer. É, eu vou te dar uma camisa do Estádio 97 e um boné. Tá bom? Então, eu vou cronometrar aqui, deixa eu pegar aqui o cronômetro. Pode falar, 5 minutos é muito tempo. Não, mas é muito tempo. Não, quanto tempo? O Benjamin matou o moleque em 10 segundos, velho. Pode falar, dá um minuto e meio, não vai, não pode dar um minuto e meio. Sua mãe sabe que você tá ligando aí, Arthur? Sabe, sim. E ela deixou? Deixou, claro. Você tem certeza que ela não vai ficar brava com você? Não, ela tá aqui do lado. Você acabou de falar, não, ela tá aqui do lado, velho. Eu não comecei a cronometrar. Eu fiz só um aquecimento. Foi só um aquecimento. Então o negócio é o seguinte, Arthur. Você vai ter, então, colher de chá, 2 minutos, tá bom? 2 minutos eu vou cronometrar. Pensa aqui no celular. Pra falar. Ele tem direito a algum erro, mano? Não. Errou, acabou. Errou, acabou. Ganha a camisa da rádio e o boné do Estádio 97, tá bom? Vai dar um prêmio pra você. Então o negócio é o seguinte, Arthur. Ó, valendo a partir de agora. Start aqui, vamos lá. Qual o seu bairro, Arthur? Eu moro na Vila Romero. Aí, Benja, Vila Romero. Arthur, meu querido, deixa eu dar um conselho, que o tio Vieira vai te dar um conselho. Fale o menos possível. Agora, por exemplo, você tem que falar. Vila Romero. Deixa ele falar. Pera aí, não entendi. Vila Romana ou Vila Romero? Romero, tonto. Romero de... É do Romero Brito? Isso, é, do Homer Simpson. Pintor. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez que liga aqui um ouvinte da Vila Romero. Nunca ligou. Nunca ligou mesmo. Agora, eu já liguei outra vez aí, Benja. Ah, não, já ligou? Quando? Você tava assim, você até errou o bairro, Benja. Ah, porque tem Vila Romero na Zona Norte. Acertou. Então não errei. Tá vendo? Mini trouxa. Mas na outra vez errou, sim. Você falou 3 lugares e não acertou nenhuma vez. Você não tem prova. Tem... Mas esse bairro aí não é perto do ABC, amigo? Não. Aí errou. Porra, velho! Não. Mas não dá, velho. Não pode zoar o moleque. Com 54 segundos você já errou, velho. Ô, Arthur, eu vou falar um negócio, velho. Você é um mini bisnaga, velho. Não. É um salame, mano. Caramba, esse aí é um salame, velho. Ele não conseguiu acertar uma, mano. Torce pra quem, Arthur? Porra, Arthur. São Paulo. Mas peraí, você já trabalha, amigo? Lógico que não. Tá louco, 13 velho, anos. Com 13 anos trabalho. Na Bolívia, velho. Se você morasse na Bolívia, você já tinha 8 anos de emprego, velho. Você já tinha feito uma... Ô, mano, ele já tinha feito uma fábrica de calça já jeans, tá velho. Perto de se aposentar, o Arthur não trabalha, ele dá trabalho. Né, Arthur? Não sou muito dar trabalho, não. Não dá não, mano? Mas você é bom aluno? E na escola, tá indo bem? Melhor aluno da sala. Melhor aluno da sala? Que ano você tá? Vou entrar no 9º ano agora. Mas onde você estuda, velho? Eu estudo numa escola particular aqui, perto. Como é que chama a escola? Qual o nome? Colégio Caetano Álvares. Como é que é? Colégio Caetano Álvares. Ah, sei. Mas tá de férias ainda? Tô, volta segunda. E a namoradinha, tá? Já tem namoradinha? Não, tenho não. Por quê? Ah, as minhas não querem. As minas não quer? Mas por quê? Você só quer jogar videogame, é isso? Não, só não, mas eu gosto muito de jogar. Que jogo que você mais gosta, Arthur? Eu jogo futebol mesmo. É futebol. O FIFA ou outro? FIFA. E você tá no ranking lá, você joga online também ou não? Ah, jogo, jogo. Tá na primeira divisão já ou não? Tô. Ah, tá, ah, você não foi convicto, não. É. Você é mentiroso, moleque. Não mente, não, maluco. Você tá me enganando. Você só tem aí que aqui o mais trouxa aqui é o Mota, que também é esperto. É, ainda pega o pai dele. Trouxa. O mais trouxa é o Mota, que também é esperto. É, né? Tá vendo? Então. Olha só. Olha o trouxa. E o Arthur, e o São Paulo tricolor aí, esse ano? Vamos ganhar o título? Esse ano eu acho que ganha. Alguma coisa ganha. Eu tô confiante que ganha a Libertadores, mas se não der, algum título ganha esse ano. É. E aí, que você tá gostando das contratações, do time? Eu gostei de alguma, mas eu não tenho confiança nenhuma nesse Carlinhos que chegou. É, o RG também não gosta do Carlinhos, não. Não marca uma cadeira ele. Ele não marca uma cadeira? Mas calma, você nem viu o jogo dele ainda, ô. Ah, mas ele... Mas os amistosos, eu vi ele, quando vai, ele não, ele volta andando, não dá. Mas amistoso vale? Vale. Pra avaliar? Vale. Ah, mas é amistosão. Tem que querer mostrar serviço. Pô, porque aquele mistozão, o cara sai três, entra três, parece casado contra casado, não é? É casado contra solteiro. Ué, mas nesse caso era do São Paulo e Flamengo, era casado contra casado no primeiro tempo. Os dois times estavam ruins. Contra o Vasco, então, pelo amor de Deus. Não tinha ritmo, os caras estavam mortos. Motinha, o São Paulo, Motinha é nosso amigão aí, o ouvinte. O Arthur. É, o grande Arthur. Vocês acham que o São Paulo tá pronto pra disputar Libertadores? Entra como um dos favoritos aí ou ainda tem alguma... Alguma posição que você fala, putz, aí... Zagueiro, ponto. Zagueiro, ponto. Precisa de zagueiro, mas acho que entra. Eu acho que o São Paulo, vamos avaliar aí os outros times, mas o São Paulo tem o peso da camisa. Eu acho que isso, na Libertadores, influencia sim. E eu acho que o São Paulo tá com um time muito bom, porque veio do ano passado com um time arrumadinho, né? Chegar em segundo lugar no Brasileirão não é fácil. Não é. Mas o São Paulo precisa de melhorar algumas coisas. Eu acho que o São Paulo está trabalhando isso. E o principal aí, o que falta mesmo, é uma zaga consistente. Mas então, se o Breno vingar, né, mano? Mas o Breno vai pegar Libertadores. O Breno vai jogar, talvez, quiçá, no final do ano. É agosto. Mas setembro. Com relação ao zagueiro que o São Paulo estava interessado aí, Motinha. O Balanta do River. O presidente novamente desmentiu aí a possibilidade de venda aí do jogador. Não sei se ele está valorizando. Ou se de fato ele não quer vender, cara. Ele é um zagueiro que São Paulo tava em cima, né? É, um zagueiro São Paulo tava em cima aí, fez uma proposta, foi negada. Mas eu acho que o São Paulo não vai desistir dessa história de zagueiro, não, viu? Deve estar fazendo doce, né, meu? Então, Mota, ele jogou agora essa... anteontem. Um amistoso, não foi? Contra o Independiente, ele jogou como titular. E até o comentarista da transmissão falou essa. Se ele, não, se ele tivesse alguma negociação, acho que iam preservar o cara, né? E botaram o cara pra jogar sem problema nenhum. É, mas o grande problema, ô Vieira, é que hoje muita gente aí acaba falando, porra, mas São Paulo tem que ir atrás desse, São Paulo tem que ir atrás daquele. E até aquele atacante aí que São Paulo tava atrás também aí, que... O Centurion do Racing. Postou uma foto aí que gerou um pouco de polêmica, que todo mundo, mas porra, o cara não pode vestir a camisa do São Paulo, não sei o quê. Será que hoje, no Brasil... Não existe um jogador, talvez, da altura do Centurion? Um zagueiro da altura do... Balanta. Do Balanta, velho. Hoje em dia todo mundo fala, porra, vamos pegar, sei lá, um zagueiro de 3, 4 milhões de dólares aí. Ou então um atacante aqui, muita gente no Brasil acaba nem conhecendo também, acaba se baseando pelo que houve de algum jornalista ou outro. É. Mas gasta uma puta grana, velho. Será que não tem no interior de São Paulo um cara de qualidade que possa vir por um valor menor? Mas deve ter, mano. Falando, por exemplo, não apareceu um Conca da vida? Vai que aparece um Conca da vida. Mas é que tá, ô, na zaga. Mas eu entendo o que o mano tá falando. Ele tá querendo dizer o seguinte, pô, precisa ir, por exemplo, no futebol argentino agora achar uns caras. Mas é um cara que tem destaque. Mas, ô Mota, você pega, por exemplo, o Corinthians, ele trouxe o Paulinho. O Paulinho tá jogando no interior de São Paulo, tá certo? Ralf, né? O Ralf jogava no interior de São Paulo. O Elias, ele tinha se destacado na ponte ali, beleza, mas tava no interior de São Paulo. Acho que se você tiver, talvez, um pouco de boa vontade e interesse, Marinho, né, mano? Acaba trazendo um jogador de qualidade aí por um preço mais viável. Mas os times estão buscando exatamente os mesmos, porque o Corinthians foi buscar o Christian, foi buscar tudo, porque não tem opção. Eu tenho muito receio de pessoas que tiram foto com armas. Por quê? Não sei, velho. É, tem parte da torcida de São Paulo que falou que esse cara não podia jogar no São Paulo, cara. É, eu não sei. Eu não gosto. Eu vi a foto. É, por quê? Passou uma coisa legal. É, passou, mas... uma coisa negativa. E se fosse uma arma do vô dele, uma relíquia, que não tinha balas, eu também, Benjamin. O Ben já não tá falando. Boa noite pra cara, você. Ó, e esse cara é um escroto, Sombra, sabe por quê? Ele idolatra aquele bichona do Al Capone. Bichona, você tá louco? Não, o Al Capone. Ele quase não pegou em arma. O Scarface, velho. O Scarface quase não pegou em arma. Esse é um filme. Tá certo. Ué, o Al Capone quase nunca pegou em arma. Al Capone é vida real. Então, essa foto do Centurion é de retrato falado, hein, velho? É. Ah, eu, mano, quando entrou na rádio era assim. É. Só que não tinha. Ô, mano. Você é da quebrada lá da rua. Quem nunca errou? Olha essa foto aqui. Final do linha direta. Ah, quem nunca errou, para. O Benja aqui, ele só falta idolatrar o Tupac. É, então, mas não, ele idolatra. O Tupac não era bandidão. Não botar o Tupac não passava nada de violência. Ah, não, imagina. O Tupac, ele só tem, acho que, oito cápsulas. O Benjamin, velho. O Tupac foi atropelado. O Tupac cantava a realidade, inclusive. O Benjamin ostenta o Tony Montana. Então, você vem com ele, o cidadão. O Montana é um filme, o Scarface é um filme. Inclusive, quando teve aquele conclave, há muito tempo atrás, tava entre o Tupac que o João Paulo II. Tava entre os dois ali. Quase aquela fumacinha. Tava lá entre os dois. Ele morreu atropelado, o Tupac. Sorte escolheram o João Paulo. O Tupac tinha 18 projéteis alojados aí. Entre Tupac, cabeça, coluna, pulmão. Nem tinha guerra. Tupac era gangue. Gênio. Então, mas ele só dá com revólver de quiçuco. Tá vendo como te quebra você no meio? É incoerente. Revólver de quiçuco. O Sombra sabe que eu tenho razão. O Sombra também não gosta de arma. Jogador bom, meu. Pega esse que tá com arma mesmo. Pega esse mesmo. Dá uma Uzi pra ele. Quando o Adriano apareceu com o fuzil, desceram o pau nele. E onde tá o Adriano hoje? Sim, é verdade. Não, mas não tô, não. Eu não gosto de arma, velho. Não, também não gosto. Também não gosto de arma. Essa foto dele me passou a pegar o Ronaldo. De arma. Opa, todo filme que ele vangloria aqui, ó, poderoso chefão. Filme. Ué, a vida imita a arte. Ah. Olha lá, pegaram o Ronaldo com duas pistolas e se contrataram ele. Ah, é verdade. Agora você foi bem, hein, Mota. É verdade, Motinha. Você foi bem. Eu não tenho por nada. Falar em pistola, vida, viu, Motinha? A vida pessoal das pessoas não tem nada. Isso aqui não é pessoal. Ele postou publicamente uma foto com uma arma. Arma mata. E por falar em pistola, viu, Benjamin? O Vilela me mandou uma mensagem aqui. Amanhã falando... é aniversário do Vilela, hein? Um grande abraço pro Vilela, nosso mídia aqui da rádio. Vou dar pistola. Mas é uma manchete que tá até no portal aqui no Globo Esporte, Sombral. O Grêmio proíbe o pau de selfie na arena para jogos do Gauchão. É verdade. Falou que o pau que funciona lá é o de carne. Vai te catar, ô vagabundo! Então, ó, atenção, você gaúcho, de metal não leva, mas o outro tá liberado. O Grêmio tá sendo revolucionário, vai ter protesto. O Grêmio tá evitando mais uma arma no esporte. Brincadeira, velho. O único cara que não gasta dinheiro com pau de selfie é o Kid Bengala, né? Ele só põe ali, ó. Ô Arthur, mas esse Centurion aí, comenta, é bom jogador, é o que se comenta. Quem gosta de ver futebol lá na Argentina diz que é bom jogador. Sombra, no videogame ele joga muito, velho. Não, o videogame não me baseia. não baseia, mas eu vou ser sincero, tá louco? Sombra. Overall do cara, lógico posso que dá pra falar, no videogame ele joga muita bola. O que eu bato nos caras no online com raça é palhaçada, velho. Posso supor que o game imite a arte, né? Mas o game imite a vida, na verdade, que o game é arte. Você é contra contratar esse jogador por causa dessa foto aí? Eu tenho inclusive mais um adendo, tem um torcedor amigo nosso, ouvinte aqui do Starman, torcedor do Racing, o Roberto, dono aí dos bonés do Starman. Roberto Toca. Grande Roberto. Ele é São Paulino doente, adotou o São Paulo como time quando veio ao Brasil. Ah, é? É, mas o time dele de origem, de torcida, é o Racing. É torcedor do Racing. E eu perguntei, e o Centurion? Ele falou, é bom jogador. Os seus probleminhas extra-campo. Muy bueno. Ele disse que é problema com mulher. Quem não tem problema? Né? Com mulher. Extra-campo. É verdade, quem não tem. Diz que o problema dele é extra-campo com mulher. Ué, a gente ficava cuidando do Adriano e o Adriano jogou muito bem no São Paulo. É verdade. No São Paulo jogou bom. Não, o problema é que, por exemplo, talvez não precise cuidar do Edson Silva, não precisa... O Oswaldo não precisava cuidar. Nada, ele dormia. Do mas também não jogava. Porra, ele levava uma O Oswaldo é aquele na balada, ele fica dormindo no camarote lá no canto. Aí os caras, acorda, vambora. Entendeu? Então, pessoal, durante um ano a gente teve uma babá do Adriano, né? Você lembra, Benja, quando o Chulapa disse que foi na casa do Zé Sérgio, você vira um bolo e suco de laranja, ele foi embora. entende? É, mas eu sobro em cima disso que você tá falando. Quem contou uma boa também? Mas o Zé Sérgio jogava muito. Não, quem contou uma boa também? E foi no Grêmio do Vieira aí. É. Paulo Nunes contou uma. Que um dia ele tava numa concentração no Grêmio. E jogadores. Ele contou, não é papo não. E os jogadores estavam tudo indo, né, saindo aí pra uma reunião e tal. Aí o Paulo Nunes chamou, acho que o Dinho, lembra do Dinho? Sim. Depois jogou no São Paulo, né? O Dinho, não, o inverso, ele jogou primeiro no São Paulo e depois no... Aí o Dinho, ele perguntou pro Dinho, onde vocês estão ainda que tá todo mundo, ninguém me chamou? Falei, tem uma reunião aí dos atletas de Cristo, né? Aí o Paulo Nunes falou, pô, também vou, né? Aí o Paulo Nunes tava indo, o Filipão chamou ele. Pô, bah, tu tá indo aonde? Ele falou, ah, o Filipão, os caras me chamaram aí, tem uma reunião de atletas de Cristo, eu também vou. Aí o Filipão chamou ele, falou, vem cá, Tchê. Não vai não, velho. Eu preciso ter algum vagabundo aqui também, velho. Juro, Paulo Nunes contou isso. Vamos, fica aí, Tchê. Mas é muito verdade. Bonzinho aí, Tchê. Não posso. Precisa ter a mistura. Tem que ter um maloqueiro. Mas, ó, tem não que ter comparando, tem que longe, ter. Longe de comparar o Centurion com o que eu vou falar. Mas, pô, o Edmundo o que que era, meu? O Edmundo gastava a bola jogando bola e não era nem anjinho, pô. E mas todo mundo sabia bola, que não era, aí, pô. Arthur, responde aí. É problema pra você a foto? Ah, eu não acho não, que a arma era muito antiga. Como o Mano falou, se ele atirasse com a arma, ou quem ele acertasse ia morrer de tétano, não com tiro. É, mas é verdade, mano, você viu? Arma toda enferrujada, velho. Se entrasse uma cápsula daquela no corpo de alguém, matava de tétano, não é pelo tiro, velho. É verdade, concordo. Tá, a mãe gostou da piada. A mãe não... tá rindo lá no fundo, ó. É, a mãe gostou aí, a mãe gostou. Ela tá rindo de desespero do ela filho falou que ela ouviu. Olha a mãe, fala você... besteira, hein, mano? Só fala a verdade. Qual que é o nome da senhora? Qual o seu nome? Oi, Jocélia. Jocélia. É nome de véia. Tudo bem? Que véia é o véia. Quê, ô, mota? É, não é não. É nome de mãe. Mas, Jocélia. Ô, dona Jocélia, eu só falo besteira, a senhora acha isso? Não, às vezes não. Às vezes você é bem coerente. Não, eu sempre sou coerente, porque a senhora não presta não, atenção. Não, sempre não. Mas, mano, o que mais me espanta é a dona Jocélia ouvir o Estádio 97. Ah, eu escuto. Eu chamo ela de dona, que ela deve ser mais nova que a gente. Quantos anos você tem, Jocélia? Dona. Pergunta pra madame. Eu vou fazer amanhã 36. Falei. Fala, mais nova que eu, porra. Por que eu não posso perguntar? É, ninguém. Só tem um ano aqui que é mais nova que ela. Tem quantos anos? 13. 13 anos, ah, então é por isso. Ela começou cedo, 23. Começou... 23 não é cedo. 23 não é cedo. Muito cedo, gente. Não para, vai. Muito cedo. Você teve filho com 18. Eu não. Você escondeu. Ué, e o Mano o que que é? Teu filho como? Mas é diferente, porque ele foi uma escapadinha. O Mano é virgem até hoje. Ele foi um esquema aí. O Mano foi uma escapadinha. E a dona Jocélia... Benjamin é estéreo, você acha? Dona Jocélia... É oco, Benjamin? É. Não, não pode. A senhora é São Paulina também? Com certeza. Senhora, tem 36 anos. É mais nova que você, rapaz. Você é respeito. Tem que chamar de senhor. Vai te catar. Mas é respeito. É velho, ele fala senhora em respeito por ela ser mãe de três já. É três? Três? Senhora é mãe de três? Não, só tenho dois. Só dois? Os dois são São Paulinos? Sim, claro. Todos aqui são São Paulinos. É bom ter uma família onde não tem ninguém desencaminhado, né, dona Jocélia? Com certeza. O cara é dois minutos atrás. É todo mundo inteligente. Tudo gente do bem, o encaminhadão, o encaminhadão aí, há dois minutos atrás, fala da foto do Centurion. Pô, o cara tá com uma 12, uma granada. Não. Pô, fala nisso. Eu disse que eu quero o Centurion pra jogar no São Paulo. Não pra ser filho da dona Jocélia. É, sim, com certeza. Mas você acha legal, por exemplo, o filho da Jocélia quer ter o Centurion como ídolo, o cara tá postando foto com não, ídolo como jogador, dentro do campo, pelos gripes, pela magia do futebol. Falar em arma, velho. Pô, coisa de louco, vocês viram a semana que a polícia estourou um desmanche? Acharam dois tanques de guerra? Você viu? Não, isso? Não, que coisa louca isso, cara. Não viu? Não. Na zona, na região, acho que da Vila Carioca, sim, se não me engano. É verdade. Mano, dois tanques de guerra de verdade. Já tinham tirado a rodinha só do tanque. Assim, cara, eu vou falar o negócio. Um era só a carcaça e o outro faltava algumas peças. Era tanque de guerra. Era. Então, mas como conseguem andar com um tanque aqui em São Paulo sem serem percebidos, velho, né? Também depois quando a gente fala aqui... É Brasil, né, mano? A gente fala, só tem polícia por aqui, Motinha? Os caras, não, porque a polícia faz rondas em todos os bairros de São Paulo. Faz sim, o cara andando com um tanque lá na Avenida Tucuatinga. Na Carioca, o cara com tanque, velho. Já tem lugar, mano, tem na padaria. Tem lugar em São Paulo que é melhor chegar de tanque. Você imagina ele estacionando o tanque no meio da rua, velho, pra botar na garagem. Ó, a dona José tá brigando. Fala, dona José. Ô, mano. Fala, Ju. Oi. Mano, você ficou bem de Carmen Miranda. Eu fico bem de qualquer coisa. Eu fico bem de qualquer coisa. É a bichona bombadinha. Que bichona, rapaz. Eu fico bem pior, de qualquer pior coisa. Pior que é, não é que ele ficou bem, ele gostou. Esse que é o problema. Eu vou falar uma palavra aqui, ó. Eu perdi, eu compro. É, RG, fala bem. Pode tirar a fantasia. Eu falo, não, tipo, Deixa mais um pouquinho. Ele gostou. Vamos combinar uma coisa, né, RG? Não é só um, né? Porque o outro se vestiu de Batman também, né, velho? É, vou juntar os dois aqui, são duas boneconas. Dona Jocélia, olha, um abraço na senhora. Pra você também, Sombra, tudo de bom aí pra vocês. Que vocês continuem fazendo esse sucesso aí, mais e mais. E a gente tá aqui acompanhando vocês. Muito obrigado. Sempre. Então, é isso aí. Vou falar com o Arthur aí. Tá, eu vou passar pro Arthur. Tá, um abraço pra vocês. Outro, okay, beijo. Vamos mandar o prêmio pra ele, porque ele foi tão bonzinho. Os caras zoando o moleque, porque... Ué, mas peraí, zoando não, a gente deu a possibilidade dele ganhar. Não, isso ganhou. É bullying, velho, você tá fazendo bullying, o menino tem 13 anos. É. Ué, é pra aprender que a vida é dura, velho. Não! Isso mesmo. O quê? Você vai fazer brincadeira com o Arthur? Eles já fizeram. Ele falou que o moleque ia ganhar uma camiseta e um boné da rádio. Ah. Desde que ele não fala assim, é não e por quê? O menino não conseguiu 10 segundos, cara. Sombra. Não, ele foi até os 50 segundos, mas... O moleque tá chorando, ó. Oi, dona José. Sombra, só uma coisinha. Esse menino aqui vale ouro, viu? É? Meu filho? É, então vende ele, derrete ele. Ô, dona José. Não. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora gosta dos Paralamas do Sucesso? Sim, gosta. Adoro. Então tá bom, eu vou dar pra senhora 4 ingressos, 4. 4? Sério? Os 4, porque eu não sei porquê, mas agora eu gostei da senhora. É muito coração mole esse Sombra, é impressionante. Vai a senhora, vai os seus filhos, mais quem a senhora quiser levar, vão os 4 pra assistir Paralamas do Sucesso. Sério? Dia 14 de março. Sério? No Palácio das Convenções do AMB. Ai, que pertinho de casa, que bom, adorei. Gostou? Gostei. Então, a produção vai anotar o nome direitinho aqui da senhora, tá? Tá jóia, Sombra, obrigada. E vão os 4 aí, não sei, quem que a senhora vai querer levar? Se ah, meu marido, vai meu levar filho. Marido? É, então. Pode, o Arthur não pode. O Arthur não pode? 13. Não, mas acompanhado dos pais... Acompanhado, acho que pode, né? Sim, acompanhado, anotando lá, registrando lá na porta, direitinho, que o pai decide onde o filho entra. Ah, exatamente. Legal, obrigada, Sombra. Pode, tem 3 dias úteis pra retirar, tá bom? Tá, jóia. Você vai, fala aqui com o Arthur, tá? Vamos falar com o Arthur. Tchau. Paulista 1439, viu? Nono andar. Ô, Arthur, segura aí. Vocês viram essa notícia aqui no Globo? Qual? Jovem ostenta ao dirigir carro da PM e faz piadas ao colega. Não vi. Eu vi. O cara andando, os moleques fumando isso aí, no carro da polícia. Pegaram eles depois. Olha o que ele falou, o moleque dando risada, escreveu assim, pô, a primeira vez que eu tô no banco da frente. Velho. Foi num lava rápido. Parece que eles roubaram. Mas esse moleque vai apanhar. Se é o PM, mano. Era lava rápido. Lava rápido, lá os moleques pegaram o carro, começaram a tirar foto, postaram no WhatsApp. Ah, os meninos trabalham no Lava Rápido? É. Né? Eu acho que eles vão ficar sem trabalhar um pouco. É, também acho, velho. Ô, Arthur! Fala, Sombra. Você já andou no banco de trás da polícia, meu? Eu não, nunca. Você é São Paulino? Claro. Esse menino vale ouro, vou perguntar isso. A mãe dele falou que ele vale ouro. Vale ouro. Sua mãe gosta muito disso. Vale mais do que dinheiro! Você é bom aluno, Arthur? Sou o melhor da sala. Opa! Então, parabéns. Aí vocês ganharam os ingressos, vão na festa do Energia na Veia, viu? 14 de março. Obrigado, viu, Sombra? Tá bom? Tá. Quer mandar abraço pra alguém? Ah, vou mandar um abraço aí pros meus amigos. Pro Pedro Fernandes, Pedro Matos, Pedro Minari, Pedro Rato. Só tem Pedro? Só tem o Pedro? São 4 na sala. Pro Johan, pro Matheus, pro Guilherme, caramba, pro Bruno. É uma pedrada, hein? Só. É, pra todo mundo. Beleza. E pra sua mãe, ô Tom. E também. É, pro teu pai, né? É, com certeza. E pro seu irmão. Também, irmão, nessa fase briga pra caramba, não vai mandar abraço, não vai. Eu odeio seu irmão. Arthur, que mandar, um abraço pra você, fica na linha, tá bom? Tá bom. Valeu! Obrigado. Nada. Valeu, mano. Gente boa, Arthur. Ô, oh, menino, né, velho? Tá muito gente boa. Depois que vocês zoaram ele aí, ó. Não, eu ajudei, velho. Porque você sabe por que eu dei os ingressos? Que é o seguinte, quando vocês me falaram que o mano zoou o menino... Eu não zoei. Eu já imaginei o pior. Não. Ele e o Benjamin fizeram não, é, e por quê? Eu já imaginei o pior. Comprar. Que o mano... O mano zoa muito os caras. Não zoou não, velho. O mano zoa demais os caras. O Benjamin, então, é um... lembra a Cruella? Ele é o Cruel. O mano inventou o bullying. Imagina o que ele faz com os filhos dele. Mas quem começou? Imagina. Peraí, pô. O Papa Francisco tá aqui. Peraí, deixa eu trocar uma ideia com o Papa Francisco. Puta de um cara legal, bonzinho, bom coração. Mahatma Gandhi. Pô, o cara é um escrotinho, cara. Olha, ele é cínico esse cara, não é não? É, esse aí eu vou falar, velho. Vai o Papa Francisco, vai ler aí, tweet. Tweet. Não, não, Papa tweet. Francisco, agora tweet. Vai ouvir você falar da BV Financeira. Vai, tweet. Olha aí, Francisquinho, o começo de ano tá difícil, meu Deus do céu, acaba janeiro, pelo amor de Deus. O fevereiro podia começar depois do dia 20 também, viu? Você tá apertado com as contas aí, tá precisando de dinheiro? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática também. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano, hein? O telefone da BV é o 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, informe-se sobre o set antes de fazer seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Zombinha. Ah, vamos trazer notícias do porco. Ó, o porco, ele conseguiu. Ele tá chegando. É. Quem tá chegando? Segunda-feira. Ah, é Domênico. Chegando. Porra, velhinho. Então. A Domênica? É, a Domênica. O Arouca aí, finalmente. Fechou aí com o porco, né? Ah, e o negócio da José? Eu tava não, então, aqui. Fizeram antes um acordo, o Santos e o Palmeiras tudo fizeram certo. Um acordo. Foi mal. O Santos vai, vai ficar livre da dívida que ele tem com o Arouca, que seria cerca de 1.400.000. Então o Santos não vai precisar pagar isso para o Arouca. E o Santos, o Palmeiras vai ficar com 60% do Arouca e o Santos vai ficar com 40% que já lhe pertence, não vai ter que abrir mão disso. E o Arouca tira o processo da justiça em Santos. Então o Arouca é novo jogador do Palmeiras. Né? Não oficialmente não tá falando, mas o acordo foi feito com o Santos. Boa contratação. Boa contratação. Agora muito ele boa. Forma um time bom, hein? Muito bom. Agora já muda bastante ali, hein? Deve ter aí. Deve fazer os volantes ali com o Amaral e Arouca, né? Bom, bom jogo. Possivelmente. Hein? Possivelmente. Aí devem complementar. O time ideal na cabeça do Oswaldo deve ser o Amaral e o Arouca. Zé Roberto e Valdívia. Zé Roberto. Esperar a boa vontade do Valdívia. Se é daquele jeito que eles querem fazer aqueles três atrás do atacante, né? Um deles vai ser o Dudu, o outro o Valdívia. É, o Dudu tem que aí jogar. O terceiro eu não sei, né? Se os caras vão usar o Zé Roberto de lateral esquerdo. Dudu tem que jogar. Talvez é o Rafael jogue, Marques dentro. Talvez jogue o Zé Roberto. E o Valdívia voltou ao Palmeiras hoje, né? Foi examinado aí, segue com lesão na coxa. Porra, mas não é possível. O cara então foi pras férias então lesionado joga, e voltou véio. Lesionado. Então não vai jogar. É. E não sabe aí. Ô, Benja. Você conhece alguém que faz mandinga aí pra curar o rapaz? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. É o cara mais cheio de mandinga. Não, você assistiu Boleiros, velho? Mas se o cara quiser se curar, ele vai ao médico. Vai ao médico, é a melhor coisa. Porra, mas nenhum tá conseguindo dar porra. Jeito. Ah, então vai no médico certo. Ou vê se o problema é, eu não sei. Mas mandinga não cura ninguém. Às vezes o problema ninguém, não é o médico, né? Mandinga não cura ninguém. Não é questão de mandinga, mas tem cirurgias espirituais, velho. Se o Valdívia não tá dando certo com isso. O procedimento aí tradicional, respeito. Ele tem que buscar outras alternativas. Respeito quem acredita em cirurgia espiritual. Você assistiu Boleiros? Respeito, o pai Vavá. O pai Vavá. É, pai Vavá. Eu não acredito em cirurgia espiritual. Respeito quem acredita. A cirurgia pra mim tem que ser no hospital com médico. Eu acredito em qualquer coisa que me cure. Ó. De preferência, não. Mas nem toda não cirurgia tem. Espiritual. É feita daquele jeito que você vê na TV. Não tô. É que você tá pensando que é aquela outra lá. Veja bem, doutor Fritz. Olha só, eu não estou criticando nada. Eu falei não, mas não eu não acredito. Eu, se tivesse que optar entre um cirurgião e uma cirurgia, se eu precisasse de uma cirurgia espírita, eu preferia fazer uma cirurgia cuidado, convencional. Hein? Cuidado, hein? Mas e se a cirurgia convencional não te corrigiu? Tem muita cirurgia convencional hoje e estão alertando para você não ir lá, que os caras estão botando umas argolinhas, uns penduricalhos lá. Cuidado, né, isso é outra história, mas... Não é outra história, é cirurgia, porra. Muito bem. É, mais alguma coisa é muito aí descrente, do porco, não? Só isso? É muito descrente. E você, tá ouvindo o Estádio 97? Gosta de promoções? Promoção Avião do Estádio 97. É isso aí, a promoção Avião do Estádio 97, Narigudo. Acabou a gasolina, velho. Como acabou a gasolina? Ah, o piloto de hoje aí? É. O avião, o piloto tá com câimbra, o avião tá sem gasolina. O cara transformar isso aqui num aeroporto, velho. Era um avião, porra, cacete, avião, né? O avião, Sombra, passou até no meio do merchan. Eu tenho uma ideia. O cara que trocou na hora do merchan se ferrou. Mas passou. Paga muito passou. Ser é isso aí. Então, olha, participe da promoção Avião do Estádio 97, porque essa promoção te leva para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. É só você ficar ligado aqui no Estádio 97 e anotar quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97 em qualquer dia do Estádio 97 até 27 de fevereiro. Aí você fala, ah, eu preciso anotar todos os dias? Não, preciso somar todos os aviões, todos os dias? Não. Pega um dia aí que você tá ouvindo e anote quantas vezes você ouviu o avião do Estádio 97 passar do começo ao fim do programa. Aí, simples assim. O regulamento também, extremamente bem explicado no site 97fm.com.br. Aí quando chegar o dia 2 de março, sim, o primeiro que entrar ao vivo no ar, sim, no Estádio 97, sim, e disser quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97. No dia tal. No determinado dia em que ouviu. Se realmente acertar. Sim. Se estiver compatível com as nossas planilhas. Sim. Nossas infalíveis planilhas. Sim. Você vai ganhar o direito de ir para Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid. Claro, se você tiver passaporte. Sim. Que sem passaporte, amigão, o máximo que você pode ir para Argentina. Sim. Mas não, acho que para o Paraguai também. Tá, né? Também. Sim. Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia. É. Mas lugar bom, geralmente, você precisa de passaporte. Não é? Então, precisa ter o passaporte, senão não vai. Você e aí vai... a gente vai para o segundo ganhador. A gente vai para outro ganhador. É, e aí, se você tiver tudo legal, você vai poder gritar. Sim, você pode. É, rapaz. Sabe quem vai fazer aí, às vezes, de babá nessa viagem? Vai cuidar de você e do seu acompanhante na viagem? RG número 2. Ó! O vovô do Estádio 97 vai viajar com vocês. Vai pra Barcelona, vai dar um passeio legal, vai conhecer as grandes atrações turísticas dessa cidade maravilhosa que é Barcelona. Um lugar incrível na Europa. Você deu uma boa ideia. Por quê? Você que ganhar, tiver tudo ok, tudo redondinho, então trate de levar como acompanhante sua irmã, sua prima, sua sobrinha, vai ser legal. Por quê, RG? É isso, lógico, véio. Lógico, pra gente poder... Entendi. Pô, se eu vou cuidar, ser babá, velho, pô. É verdade. E Barcelona, que é um lugar tão bonito, cara. Fala assim, velho, quero ver lá o autódromo, onde acontece a Fórmula 1. Que é legal pra caramba, hein? É. Velho, me leva lá num restaurante estrelado. Ó. Oh. É. Ô RG, me leva lá pra conhecer o Porto. Barcelona tem um dos portos Porto, então, mais modernos do planeta. Shows de bola. Não é verdade? O Porto. É isso mesmo. Então, participe da promoção Avião do Estádio 97. E sem contar que você vai viajar com a Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. A Singapore, que é uma companhia fantástica, top 10. Se não for top 3, se for a número 1 do planeta, tá bom? É uma companhia fantástica. Você pode, inclusive, se você não quer participar da promoção, mas você quer viajar para Barcelona em voos diretos, entra no site lá, Singapore Air, que tem uma promoção de passagens a $788, hein? É, e é mesmo. E é mesmo. É uma baita preço, $788. São Paulo-Barcelona, voo direto. O Estádio 97, a promoção Avião do Estádio 97 também tem apoio da Agência Catalana de Turismo. Um abraço aí pro Juan Romero. Grande Juan. É... Catalunha é um destino incrível para os seus negócios. E o Marcão também, grande Marcão. É verdade. O Juca tá aí? Sempre. Sempre? Chama o Juca, então. Outro dia me disseram que queriam patrocinar o piano do Juca. É, tem uns interessados aí. Eu falei, liga lá, fala com o Shadow, fala com o... Não é não? É. Tá na hora, né, coitado do Juca? Numa miséria danada. Tá quebrado. Não chove nada. Acertem aí. O Juca tá pior que o Flamengo. Tá. Quebrou. Quebrou legal, mas o Juca segura a onda. Tá magoado. Flamengo não. Pior que o Santos. Ah, é. O que você falou? Ah, falou. O pessoal gritou. Pior que o Santos. Sim, falou. O Juca tá magoado. Fala, RG. Aí dois mendigos, né, velho? É. Ficar pedindo esmola lá na esquina. Aí aquela luta desgraçada. Só escutar o barulho da moedinha caindo na latinha. E demorava. De repente, velho. Um dos dois ganhou 100 conto. Caramba! Caiu uma nota de 100 conto, velho. Salvou a semana. Aí o outro arregalou o zoião, né? Falou assim: cara, que você vai fazer com isso tudo? Aí o outro falou pra ele assim, velho, vou comprar 80 litros de pinga e um pãozinho. Aí caramba. Aí o outro falou assim, não acredito, não acredito, eu não tô acreditando nisso. Aí o outro falou, não tá acreditando no quê, porra? Ele falou assim, você tá com tanta fome assim. Caralho. Ah, olha aí, os caras só querem saber de cachaça, viu, Edir? Que churrasqueira, pão queima. Pra que o pão, velho? Vamos trazer mensagens através do Twitter do Estádio 97, é o @Estádio97. Vamos ver quem que tá mandando. Gustavo Macedo fazendo elogios ao Estádio 97. O Igor Mendonça diz aqui, com a contratação do Arouca, o Palmeiras vem com força máxima em 2015. O Danilo Siqueira... Ih, diz que o Mota fala tudo errado aqui, ó, tá dizendo. Mota, o Palmeiras vai ficar com 40% e não 60%. A Teixa ficará com 20% e o Santos com 40%. Você falou? Falei do Santos fica 40%, não falei Palmeiras. Mas o Palmeiras você falou... Eu falei, o Santos fica com 40%. Não vou defender porque eu não ouvi. Olha, eu não ouvi, mas via das dúvidas temos que ser justos. Acho que o ouvinte aqui deve estar certo. O ouvinte está coberto de razão. Porra, parceiro como? Olha, o Elcio Estevam, o Elcio Estevam, ele retuita aqui uma mensagem que teria sido escrita pelo Gustavo Zupac, jornalista. Sim. Dizendo que o Mário Gobi teria declarado, Wagner Love, você esquece, risca do seu caderno. Oi. É bom, Mário Gobi sábado... não responde, né? Mário Gobi sábado que vem... Já não é mais, né? É, sábado que vem, dia 7. Mário Gobi não pode mais falar muito com o presidente do Corinthians, não. O Luiz Henrique Matos... Engraçado, o Brasil proibiu o pau de selfie. Só podia ser aí mesmo. Uau, o cara deve estar lá mesmo. Fui no Camp Nou, aí aqui em Londres, e é liberado. Normal. É ridículo. A diferença. Ridículo. Mas olha só a diferença, de educação, né? Quer dizer, o pau de selfie aqui vai virar uma arma. Quer dizer, o Kid Bengala quer ir no jogo, não vou deixar ele entrar. No Sul ele vai e paga o ingresso dele ainda. Ele vai ser disputado pelas duas torcidas. Não, duas não, só a vermelha. Velho, vai ser anunciado ali, velho. Inclusive tocando sirene, velho. A vermelha vai. O Paulinho Oliver 31. Paulinho Oliver. Tô ouvindo o Estádio 97. Estou ouvindo o Estádio 97 no ônibus cheio, salvando o dia. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Mota, você ficaria com o Kid Bengala? Não. Por quê? Do idioma que eu gosto. Estilo de homem que eu gosto. Mas o que ele tem que você não gosta? Ele é magro. Não gosto. Estilo de homem que mas eu gosto. Mas e o selfie bar, do cara? Isso te assusta? Não. Isso te assusta? Não. A marreta? Não. Você aguentaria numa boa? Falando sério. Ou é normal. Difícil? Não, não é cara do Motinha, velho. Do caminhoneiro. Do caminhoneiro. Ah, isso aí é história correu. Que o... Não, é verdade. Não, o Andrezinho contou pra nós que é verdade. Foi quando o cara sacou a chave do caminhoneiro, o Vieira abraçou o caminhoneiro. Para de querer inventar, Mota. Fala a verdade. O Gustavo Macedo pergunta o que vocês acham da contratação desse argentino no São Paulo. Na verdade, eu que a gente não gosta muito. Sabe, de tirar foto com arma. Ah, não, pronto, lá vem ele. Sobra, vai na o tio minha, Pac tem uma foto no videogame, ele joga muito. Disco assim, ó. Muita bola, ele joga. Quando São Paulo... Sombra. O tio Pac tem um disco assim, que ele tem uma foto que tá assim, ó. É, e esse trouxa tem a camiseta ainda. É ficção. Quando o São Paulo... O Pac morreu de quê mesmo? Foi assassinado. Não, e aquela camiseta que ele tem do Scarface, do cara sentado na poltrona com as duas armas na mão. É ficção. Ah, tá. Quando o São Paulo trouxe o Kaká, o Aidar falou, tá vendo? Ele é jogador do São Paulo, tinha todos os dentes na boca. Ele queria ir no Corinthians, por isso. Vocês adoram jogador maloqueiro. Agora, o que ele vai dizer pro Centurion? Você eu gosto de jogador do São Paulo, tira foto, eu não gosto de odiar. Não. Mas do Adriano, o Tevez também só tinha foto que era um abajur. Um abajur de carne. O Tevez era bonzinho. O Gabriel Círio fala, Wagner Love vai demorar pra entrar em forma. No amistoso contra o Palmeiras, estava lento, mais gordo que o Portuga. Mais que o Portuga, impossível. Tadinho, Portuga. O Lucas Belato, Arouca é a melhor contratação de um time brasileiro para a temporada 2015? Não sei se é melhor, mas foi uma baita contratação do Palmeiras, não tem a menor dúvida. Foi sim. Ainda mais que é um cara que já trabalhou com o Oswaldo gosta dele. O Palmeiras mandou muito bem na contratação do Arouca. Também gosta. Tá montando um time, trazer o Arouca, velho, acertou. Olha, na mosca. Em tese foi uma grande contratação. Na prática, a gente vai saber depois quem foi a melhor contratação. Lógico. O Rafael Costa, vamos Palmeiras, chupa mano. Como o Cleuson Dias. Cleuson. Sombra, cadê o patrocínio master do Tricolor? Cara, essa é uma pergunta que tem que ser feita para Carlos Miguel Aidar, presidente. Carlos Miguel Aidar. presidente dessa ilustre entidade. Carlos Meioeda. Ele que está acima de tudo e de todos, inclusive de saber quanto pagam nos outros clubes, ele tem que se virar com isso. Se vira, velho. Gustavo Tobias. Olha o Tobias. Falam um amigão. Tanto de mim aí, cheguei. Tobias, amigão. Mas esse é outro Tobias. É outro. Esse é outro Tobias. O Estádio 97 tem um oferecimento de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Sim. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa. E você, vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Com a HDI, você não economiza só dinheiro, não. Também economiza tempo. Bateu o carro? Quer ele consertado rapidinho? É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu automóvel em poucos minutos. E também tem mais uma inovação da HDI, se liga, ó. É o Bate Pronto Móvel. Nas férias, ele sai em viagem para cidades de veraneio. Por exemplo, até esse final de semana, vai ter no Litoral Norte um Bate Pronto Móvel em Caraguatatuba, que fica no Alto Posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Então, se acontecer algum problema, é só passar lá e aí você já volta de lá com a autorização para o conserto. Pra que pagar mais? Pra que perder tempo? Com a HDI você pode contar na hora H. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. O oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Vai tocar o Asdrubal, mano. Vamos lá. Alô? Quem fala? É o Ricardo. Ricardo do quê? Ricardo Sátira do Santos. Sátira? Isso. Tá fazendo sátira com alguém aqui? O Papa Francisco aqui do estádio não gostou. Oi? O Papa Francisco do estádio 97. Você tirou a piada do RG também, né? É. E o amigo, eu fui no óbvio, o RG não vai no óbvio. Ah, tá. E o amigo, quantos anos você tem? Um só. Idade? Aí. Se tiver mais de um ano, vai, pô, tá louco. Fala, amigo, quantos anos você tem? Pro moto. Ricardo. O amigão, você tá ouvindo o programa? Caiu, próximo. Já foi, velho. É, infelizmente ele caiu. Tá com uma cara de... Já era. Caiu. Vamos rezar pra ele só ter um ano. Ricardo vai... Tomara. Ricardo vai virar chorocardo. Mas tem aqueles véio. Vídeos bizarros na internet que mostram... Olha aí, mesmo o cara não estando no ar. Mostram o contrário, mas vamos lá. Próximo ouvinte, vamos ver se ele já tá na linha. Alô. Quem fala? Yunis do quê? Yunis Marcondes. Yunis Marcondes, e quantos anos? Baralho. Boa. E quantos anos, Yunis? 31. Aí é RG número 2, o Yunis. É, esse, se não ouviu, ele ainda vai ouvir, viu, mano? O quê? Que Deus e Yunis, ninguém separa. Boa, RG, boa, sensacional. RG. Muito boa, RG, parabéns. Mandou bem. Ai, meu Deus do céu. E, ô Yunis, qual o seu bairro? Moca. Mooca! Um abraço para meu amigo Luizinho da H1. Eu morei na rua Caçandoca. Mooca! É, boa. Pertinho. Eu moro na Joaquim José das Neves. Hoje eu vou lá no Ângelo comer a pizza hoje no balcão. Puta, não vai nada, mais uma de graça. Faz anos que não aparece. Pega na mentira. Você foi lá perguntar? Fui. É que é verdade. Eu duvido que você chegou lá e perguntou se você chegou lá. Você fala direto na rádio aí. Ah, mas eu já fui lá. Mas você chegou lá e falou o quê? Você perguntou pra quem? Aí, quando é que o Benjamin vem e tal, não sei o quê. Ele falou assim, cara, esse cara só fala na rádio aí, não vem nada. Ah! Aí ficou ruim. Então, olha só, você é um mentiroso mesmo, hein? Já fui lá. Você é mentiroso, hein? Já fui lá. O Vieira mora lá e falou que você nunca foi. Mas se eles estão reclamando que eu falo, faz que eu não vou falar nunca mais. Tô brincando, Benjamin, brincadeira. Ele falou que vai lá direto. Então tá bom. Vai, Yunis. Você é mó mentiroso. Tá pipocando, João. Não amarela não, velho. Peraí, deixa que o Papa Francisco que a polícia tá fazendo ali em cima. Ô, Vieira. Oi. Sinceramente, você consegue enxergar o Benja? Não. Atravessando ali, entrando na Rua dos Trilhos? Não. Eu também não duvido. Eu peço agora... Na Caçandó. Eu acho que o Benja nunca andou na Rádio Leste. Eu peço agora... Você sobe a Rua dos Trilhos, entra à esquerda na Tobias Barreto, direto. Eu peço agora... Sai apenas... na Sapucaia, tá na frente da eu bagulha. Eu peço agora apenas 45 segundos sem ser interrompido. Quanto? 45. 45. 1, 2... Eu adoro a Mooca, tô falando sério. Eu acho o bairro mais style de São Paulo é a Mooca. Obrigado, Benji. Cara, aquele bairro é demais. É. Eu vou a Moca, assim, é adoro, adoro ir à Rua Javari. Muda pra lá, porra. A Moca é Moca, né, Benja? Moca é Moca. O resto é bairro, velho. Deixa eu te falar, da minha casa pra Moca é 5 minutos, cara. A Moca é o melhor bairro da Zona Leste. Moca é legal pra caramba, tem vários programas legais, tem lugares legais pra caramba pra você comer. É um dos poucos bairros que eu acho que você frequenta em São Paulo que você tá. Você moraria na Moca? Olha, RG, esse. Mais ou menos, mais ou menos. Não é, é porque é o seguinte, a minha vida profissional, eu acho o seguinte, feliz nessa cidade, mas não é igual São Paulo, que você não tem metrô, que você tem uma dificuldade no transporte público. Então, eu ter a felicidade de morar perto do trabalho faz uma baita diferença. Não vamos ser importantes. Da qualidade de vida, né? Tá certo? Porque, infelizmente, as pessoas em São Paulo demoram 2-3 horas pra ir, 2-3 horas pra trabalhar. Eu moro perto de onde eu trabalho, então isso ajuda. Mas se minha vida profissional, filhos, né? Se minha aqui vida profissional não fosse, fosse ali, não tem a menor dúvida. A Moca é um lugar que às vezes eu vou lá domingo de manhã, na Javari, e aí vou dar uma volta. Quer ser prefeito na Moca, é isso? Não, cara, eu acho legal pra caramba, parece que você tá na década, tem lugar que parece que tá na década de 50, 60. E eu vou falar 60, um bagulho pra você, Benjamin. E é um bairro seguro. Eu vou falar muito exatamente seguro. Isso, porque eu moro lá, e eu vou falar, e saiu uma matéria agora, a Moca é o bairro mais seguro do estado de São Paulo. Mais seguro de São Paulo. É isso aí. É, saiu na Veja São Paulo. Viva a Moca. Viva a Moca. Inclusive, Benjamin, assim, essa questão de trânsito que você tava falando, eu demoro muito pra sair da Moca quando eu vou pra outros bairros, porque inverteu a Rua dos Trilhos, né? E aí, pra sair, você só tá podendo sair pela Rua da Moca. Rua da Moca ou Paz de Barros. Então tá muito complicado o trânsito depois que inverteu. Mudou aí a mão, cara? Mudou a mão da Rua dos Trilhos. A Rua dos Trilhos só sobe e a Rua da Moca que desce. Ai, caralho. E tem muita ciclovia aí? Tá muito vermelho o chão aí, velho? Graças a Deus, não. Ah, não? Não. Pô, deram sorte, hein? Demos sorte. Mas vai chegar, velho. Essa obra comemora muito. A ciclovia é legal, gente. Essa obra não comemora muito, não. Eu acho que é legal, mas eu acho que mais importante agora é essa obra aqui na Paulista. Pô, você vê ali bicicletas, motos. Ciclovia é legal, mas, pô, desde que feita com coerência. Não, e outra, a gente tá precisando de água, não tá precisando de. É, andar na ciclovia também. É, andar aqui, porra, de andar na ciclovia. É isso aí, ele falou tudo agora. A gente precisa de água, não de ciclovia. Também de ciclovia. Na verdade, aqui já acabou a água. E hora? Agora vai ter que ter pra skate, porque o skate tá invadindo a ciclovia. Vai ter que ter pra moto, vai ter que ter pra bicicleta. Vai ter mas que... você pode andar de moto, já tem a de ônibus, né, RG? É, já tem a de ônibus, vai ficar bom a coisa. Ô, Benjo, o pessoal da Metal Tricolor tá te mandando um abraço aqui no meu WhatsApp. Um abraço a eles também. Eles são loucos, todos os shows de rock você tem que tromba com eles. Beija Tricolor. Beija Tricolor, Beija Tricolor. Falando shows de rock, os caras me encontram. Metal Tricolor, é? Exatamente. Hoje as máscaras estão caindo. Eu sou da Metal Tricolor, A máscara tá caindo legal hoje. Exatamente. Uma pessoa que torce para outro time não é meu inimigo, não. Exatamente, é isso aí. Respeito a todos. Metal Tricolor, nós, ó, Benjo. Nós, ó, Benjo. Sou tricolor. Ó, o Benjo fazendo. Ó, o Benjo fazendo a cruz com os braços, velho. Sou tricolor. Eu sou da ala do poropopó. Ah, tá. Mas você não faz corococó? O poropopó. Mas o estilo metal, musical dos caras, é o meu. Você me dizer que é BBB. Qual a última vez você pegou a Radial Leste? É BBB. Qual a última vez que você pegou a Radial Leste pra ir lá no Galinhão? Você me perguntou. Galinhão não, Lava a Boca. Ninguém desrespeitou o Morumbi. Tomou na cabeça, mano. Desrespeitou o Morumbi. Mas caiu a máscara hoje. O cara falou, Metal Tricolor. Não, ele falou, os caras da Metal Tricolor mandaram um abraço pra mim. Você quer que eu xingue os caras? Você vai na Azul, você vai na Laranja. Ou Sombra. Vermelha. Ô, Yuni, se bobear, os caras têm uma carteirinha com a foto do Benja. Tem uma foto no WhatsApp aqui do perfil da Metal. Aí não é verdade. Meu Deus, quanto custa? Me manda agora. Ô, Mota, a pergunta do Sombra pra mim foi a seguinte: você imagina o Benjamin atravessando a Radial Leste? Não. Agora a pergunta que não quer calar, que nós vamos desmascarar o Benjamin de vez. Você imagina o Benjamin fazendo poró-popó no Pacaembu antes do... Não, nunca, velho! Nunca, é verdade. E quantas vezes ele vai no Morumbi? Nem o Mano, velho! E no Morumbi? Eu não imagino, velho! Nem no Morumbi! Pra você, até 2000? A vida inteira eu fui de arquibancada. Mas você é muito mentiroso, hein, Benjamin? Eu não vou mentir pra ele. Ah, ele fazia poró-popó. Você, Benjamin. Ah, para, vai! Você que é o mentiroso, viu, Mota? Aí, não, ó. Não, não sou mentiroso. Você ficava embaixo do bandeirão? Eu não tenho, porque mentir. Você ficava embaixo do bandeirão? Eu sei que ele é todo seu parça, etc. Mas vem cá. Beijo honesto, mano. Falei até 2000, 2000 e pouco. O Benja fazia poropopó. Não dá, né? O Benja tem cara. Não tinha nojinho, tá ligado? Todo mundo suado assim, não. E aquele bandeirão fedido, velho? Não tem jeito. Esse cheiro de suvaco. Nossa. Tava no Pacaembu. Cantando música no Sandy, mas não fazendo poropopó. Não, você imagina o Beluso, Sombra, por exemplo, subindo na Alambrado, assim, xingando o adversário? Não. Beluso não é, então. A mesma coisa, não combina com o Benja. Isso não é uma vergonha, Benja. Não é, Benja. Não é. Que você tem que fala ver, a verdade, cara. A gente sabe que você é eleitoral. Você tem alergia do povo, tudo bem, não é vergonha. Benja, não é vergonha você ser de uma classe social acima, elevada. Mais elevada, ter um nível cultural que você se diferencia dos demais na arquibancada. A discussão não é essa, a discussão não é vergonha, seguinte. Cara? Não, tem nada disso aí. A discussão não é nível social, nem dinheiro, nem nada disso, não é? A discussão aqui não é só as políticas econômicas, não. Eu até 2000, 2001, eu ia de arquibancada direto. Eu não tô falando que eu era de torcida organizada, falei que eu ia de arquibancada. Tem foto. Tem prova. Naquela época não tinha celular. Você quer o quê? Você tem foto na arquibancada do Morumbi? Pior é que eu tenho, cara. Mas várias? Muitas? Algumas. Tá tudo na minha mão lá. Eu tenho, de... Ô, Yunis, mas vem cá, velho. Essa foto do Benjamin com a metal tricolor tá onde, velho? Tá no perfil do metal tricolor do pessoal da comunidade lá. Meu Deus. Já diria meu avô, viu, mano? A gente vai morrer e não vê tudo, viu? Tem muita foto, muito show, né? Pode ir, então. Vai ter esse DC esse ano, se Deus quiser, no Morumbi. Vocês ouviram? Você vai no show do DC? Não tá marcado nenhum show do AC/DC nenhum. Ele falou que vai ter show do AC/DC no Morumbi. Não, saiu, era um boato, não foi confirmado. A banda não confirmou oficialmente. Você foi no show do Sublime? Show do Sublime? Não gosto. Mas não agora, morreu todo mundo, Zé. Mas em breve vai ter cara. Mas vamos ver Motorhead aí, Judas, Ingrid Malmsteen. Mas do metal quanto tricolor. Você pagaria pra assistir um show do Motorhead? Mas aproveita pra ver que esses caras estão. Eu dou um ingresso também. Então, aproveita pra ver. Quanto você pagaria pra assistir um show do Motorhead? Não, mas não é o meu gosto, toma, né, Vieira? Não é o meu gosto. Ele falou que dá o ingresso dele se ele ganhar. Ah, mas ele não sabe quem é o Leme, pô. Na hora que ele vê. Ó, na hora que ele tá no palco. Eu não acho legal o cara que vomita na plateia. Você tá no show, que Motorhead vomita. Ódio assim, mano, ao Satanás. Na hora que o Leme do Motorhead começa a tocar, meu, Ace of Spades, cara, o mundo treme, mano. Ai, nossa. Eu acho meio esquisito. Mas que Leme, mano. Ó, ele levou no Manowar. Da hora, é isso que eu não. Ó, metaleiro. Além do 11, let's go fucking crazy! Ele é meio louco, o que ele faz com a voz fina, né? O Benjamin tá louco, hein, velho? O Benjamin tá dando burro no mano aqui, velho. Imagina o Ozzy entrando, gritando, let's go fucking crazy, São Paulo! Os metaleiros, Sombra, que cantam ali, eles se dividem em dois perfis, os que têm testículos e os que não têm. Certo? Um canta fino e o outro dublo com o Satanás. Mas todos eles têm aspecto de sujo, tá certo? Parece que não lavou aquele cabelo já tem 6 meses, tá ligado? Não é assim. E as minas, mano? Ó, as metaleira, mina. Geralmente, ó, eu me orgulho de ter frequentado muito micareta porque o público é melhor. Ó, por exemplo, o show de reggae, show de forró, show de axé, qualquer um assim, você vê um público legal. Agora, por exemplo, metaleira, com todo respeito, tem umas que são bonitas. Mas elas não se destacam perante o público, porque a maioria é Sombra. São aquelas minas de preto, tá certo? Geralmente parecendo uma corva gorda, sabe? Aquelas corvas inchadas. Corva gorda! É verdade. Parece umas combi estacionadas, mano? Legal é a notícia. Ó, olha aí, Motley Crue, Home Sweet Home. Fala. Legal a notícia que saiu hoje. Que Salvador liberou pro carnaval que homens e mulheres podem fazer xixi na rua. Ué, lógico que não tem um monte de banheiro. Ah, você tá falando sério, Benjamin? Não basta aquela porcaria que você fica a noite inteira ouvindo. Não, você tá falando sério? Diga, Yunis! Opa! Diga! Aí você fala xixi no Paralama, inclusive, tenho foto com o Robert Viana, Dom Barone. Sou muito fã dos caras e se tiver algum ingresso sobrando, eu gostaria muito, muito mesmo de ir. Eu vou sortear mais um par de ingressos no final do programa entre os que entraram no ar, menos a família que já participou agora e ganhou. A Jocélia, Jocélia. Vamos falar de tricolor? Opa, claro! Beleza. Manda bala aí, cara. Vamos lá, Benji. Eu queria saber aí se tem alguma informação desse Centurion aí e do zagueiro que era que é do River também, acho. Balanta. Que... Balanta. Balanta. Véio, esse centurion... Balanta, mas não cai. Esse centurião tirou foto com arma, velho. Ah, mas até aí o Gustavo Neri levava a arma lá no CT, lembra dessa história? Não, mas não mostrava publicamente em foto. Ah, para, o Ronaldo pegou em duas pistolas, vocês não falaram nada. Seu fêmea, isso é vida pessoal, a pistola lá não mata ninguém, essa aqui mas mata. Isso aqui isso é outra época, molecada, não tem, braço. É muito... Mata. Ô Yunis, deixa eu te falar uma coisa assim, ó. O que eu acho interessante nesse Centurion é o seguinte, cara. Ele só tem 22 anos, né, Sombra? Sim. Então, assim... Ah, você gosta de um ninfeto? Não, trouxa. Marília Gabriela do Sul. Eu tô querendo dizer o seguinte. Você gosta mais de mim ou você gosta mais de mim? Vai, se interessante que ele tem 22 e mordeu o lábio. Vai te catar, ô. Faz aí. Boneca de cera do cacete. Ele ficou com o mamilo rígido. Agora, uma coisa é certa, cara. Ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é um meia rápido, assim, que gosta de carregar a bola. Só que o que eu tô querendo dizer é o seguinte... O São Paulo pode fazer dinheiro com ele também, né, Sombra? Claro, sim. Se ele for bem... É por isso que eu acho que vale a pena, eu acho, que testar. Mas o... Apostar, na verdade. Ô, Yunis. Diga. Então, cara, o Centurion tá super falado aí. A imprensa argentina já dá com... Não diz que é oficial, mas já dá como certa a vinda dele pro São Paulo. O técnico agora, falou. Eu não vi muito vídeo desse cara, como também não vi do Dudu, que foi pro Palmeiras. Eu queria que vocês pudessem analisar se, no caso, São Paulo acertou em não trazer o Dudu. Qual a diferença dos dois, no caso? Assim, não sei dizer. Ó, o estilo de jogo parece ser semelhante. Joga pelo lado esquerdo, driblador, carrega a bola. Agora, quem se deu melhor, só o futuro vai dizer. Porque às vezes você contrata um jogador, o cara vem, não vinga. Às vezes dá certo num clube, não dá no outro. Exatamente. Aí às vezes o cara machuca sem parar, o outro não machuca. E aí, ó, e tem outro... Faz tempo que a gente não tem um meio campo assim que você fala, pô, esse cara fez história no São Paulo, assim, né? Ah, mas tá difícil o jogador que faz história em qualquer clube. Ah, mas assim, Luiz Fabiano fez história, Kaká fez história, todos esses que até passaram recentemente fizeram história. Eu tô falando de um cara, por exemplo, o Lucas, por exemplo, fez história, mas foi muito rápido embora. Mas o Kaká, se você for ver, também foi rápido embora. É. O ganhou o Rio São Paulo, né? O Kaká, olhar. O Kaká foi embora quando? Foi 2003, não foi que ele 2003, foi embora? 2003. Então? 2004. 2004? 2004. Então, e ele, se eu não me engano, foi 2001 que ele subiu. A gente teve 3 anos de Kaká, O Luiz Fabiano, ele ficou mais tempo do que fez história, né? Porque ele, pra fazer história, ele tem que superar um artilheiro, ele tem que ganhar títulos. Ah, mas ele já superou o artilheiro, ele é o maior artilheiro do São Paulo. O Serginho? O contrato do Luiz Fabiano termina quando? Não, superou ainda, mas ele... Dezembro. Dezembro. Ah, desse ano? É. Ele já falou sobre isso hoje. Viu, tá te mandando um beijo aqui no Facebook. Então não vai dar, porque eu ia falar, eu achei que era no ano que vem. E aí o Luiz Fabiano pode superar o Chulapa. Superar ele. Ah, não sei que ele 42, né? Então, é isso que eu tô falando. Tem que superar. Ah, mas eu não sabia terminar mesmo. Tem que superar o Chulapa. Ah, não sei que ele renove aí. Ele falou que tem que há possibilidade. É, falta um 40, mas que ele tá escutando 40 e poucos gols. Outras propostas. Quem que você falou que mandou um beijo, velhinho? Paula Gil. Paula Gil trabalha na Esser. Tá aqui no meu Facebook mandando um beijo. Você é amigo dela da onde? Ela fez negócio aqui comigo. Eu trabalhava em outro ramo aí. A gente fez uma coisa com a Esser, setor imobiliário. Tá certo. Ó, pra você ter uma ideia, Sombra, O Vieira, que não vai me deixar agora sozinho nisso. Não. Você chegou e falou assim: esse Dudu é um Oswaldo com grife. Exatamente, e eu afirmo, continuo afirmando. É ruim assim? Não, é ruim. É um game over também? Não, ele não é ruim, Mas ele é sempre o vai que, sabe assim? Sabe o vai que? Agora. O Dudu, por exemplo, eu lembro ele na seleção de base da seleção brasileira, me pareceu um ótimo jogador. Meu, ele jogou todos os jogos do Grêmio, praticamente, no Campeonato Brasileiro, e fez 3 gols. Eu só lembro quando ele apareceu. Cara, peraí, tudo bem. Mas ele jogou, só fez 3 gols. É o ambiente, é tudo. O São Paulo foi campeão de tudo com o centroavante que não fazia gol, cara. Não fazia gol. É isso também, né? Mas Vieira, você mede só se o cara sabe fazer gol? Não. Ele é bom jogador, mas o jogo que ele jogou bola mesmo foi o Grenal, o resto não jogou nada. Eu lembro quando ele surgiu. Estourou, né? Estourando, arrebentando. É, mas é igual o Arouca, velho. Você viu? O Arouca veio pro São Paulo. Exatamente. Tava jogando pra cacete, voava. No São Paulo não foi. Não jogava velho, a bola. Não... Acho que o Arouca pegou um mau momento também do São Paulo. É, viu? Não rolou, não deu pra... momento ali deu liga. São Paulo foi uma draga danada. Ó, só pra você ter uma ideia, a informação do Racing. O Racing fez hoje um amistoso contra o Vidia Dálmine. Nossa. Um time lá da Argentina. Só aquelas pré-temporadas deles lá. E eles não colocaram o Centurião pra jogar. Não, diz que domingo eles também têm um jogo e não vai... Não tá, eu tenho uma informação aqui, Sombra, que o treinador Diego Coca acabou de declarar aqui, tá no Globo.com. Há jogadores que não há como substituir. E ele, Centurião, é um deles. Ó, eu sou o técnico, não o dono dos jogadores. Centurião tomou a decisão de aproveitar essa oportunidade e vou apoiá-la até a morte. E é impossível dizer não. Então, o Yunis, é o seguinte... Quem conhece, torcedor do Racing, adora o Centurião. É, adora. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Por exemplo, se tivesse indo o Oswaldo lá pro Racing e os caras estivessem consultando a opinião aqui, nossa. Tá ferrado. Né, que dizem os torcedores de São Paulo? Fatalmente não ficariam felizes. Eu falo, não. É que nem quando o Douglas chegou lá, os caras ficam falando. Dices? Não, que não. Que me dices? Que me dices? Que se sente? Me disse que se sente. Mas é. O que também diz é que tá meio enrolado. É que eu acho que os caras do Racing querem também acertar primeiro a contratação do Romero, aquele que viria pro Corinthians. Ah, que o Racing já quer repor de imediato. Nossa, velho. Você acha que o São Paulo vai fazer que nem o Palmeiras, de fazer uma proposta, depois voltar atrás fazendo alguma oferta menor? Não. Não, eu não acho nada. Aliás, veja bem, cara, eu fico meio assustado até com essa direção do São Paulo. Eu também. É, não me assusto pelo lado do Ataíde Gil Guerreiro, não, que me parece uma pessoa capaz. Me assusta pelo... Mais assim. Eu também assisto. Fico bem preocupado. Inclusive, pelas últimas declarações, eu acho que esse cara, se ele pudesse. Não precisa falar muito, mas se afastar por um pouquinho, só pra deixar não tão quente o clima como tá. Porque se qualquer coisa que acontecer na primeira fase da Libertadores, pronto. É uma panela de pressão que explode. É verdade. Você tem toda a razão, Yunis. E vamos torcer pra achar um zagueiro aí que estamos precisando. Putz, porque enquanto o Rodrigo Caio não resolver aí o joelho, exatamente. Enquanto o Breno não resolver se voltar a ser um bom jogador de futebol. Olha, eu acho que esse cara tem tudo pra dar certo e dar a volta por cima. E que, assim, todo mundo erra na vida. Eu acho que Deus tem que dar uma segunda chance pra ele, pra ele voltar com sucesso. E o Rodolfo em São Paulo, que tá no Grêmio, tá indo pra Inter de Milão, hein? É, parece que o Grêmio aceitou a proposta aí de 4 milhões de euros, o Benjamin. Meu. E... Só? É, 4 milhões de euros. Nossa, mais barato que o Douglas, tá louco. Nossa, o Rodolfo... Não, mas em contrapartida vai vir o meia argentino Diego Bota, que tá no Chievo. Que faz parte da Inter, que é jogador da Inter, Eles brigaram tanto pra ficar com o Rodolfo, velho, agora já... Não sei se já tá concretizado, Benjamin. Não, é uma intenção, né? É uma intenção. Pelo que eu sei, é. Mas vamos aguardar, né, Yunis? Quer mandar abraço pra alguém, Yunis? Você já tem a escalação desse ano? Você, Sombra? Minha escalação? Escalação de São Paulo, é? Na sua cabeça, qual que seria? Com Centurion? Sei lá. Rogério, Bruno... Caraca! Rogério, Bruno... Rodrigo Caio e... Tolói. Uhum. O Carlinhos na lateral esquerda. Aí é o Denilson... Denilson, Souza, Michel Bastos, e Centurion. Ganso, se o Centurion realmente vier, o Centurion, pelo tudo que falam dele, e Luiz Fabiano. Legal. Você não tiraria o Denilson, colocava o Rodrigo Caio na volância? Como volante. Que termo nojento. Que isso, como volante? Ah, tá bom assim. Ele gosta. Agora, e o Breno na zaga? Não, Breno é só em setembro. Mas tá falando do time pra entrar no Paulista. Agora, sabendo. Não, o Breno não dá, não tem jeito. É. Oi, Yunis, um abraço então. Posso pra você. Posso mandar um abraço, Bruno, Sandra? Deve. Um abraço pra todos vocês, eu escuto vocês todos os dias, não perco nenhum programa. Meu, RG, Benja, Sombra. Ô, o Rudy, sensacional. Adoro, Tobias. e o... Jorge Carmelo. Jorge Carmelo. Nossa, deu muita risada. Olha, a minha mãe acha que o Jorge Carmelo é de verdade. Mas ele é de verdade, velho. Claro que é. O Tobias é o personagem mais engraçado que já tem nesse programa. Tobias virando filósofo. Meu, o Tobias cantando jazz e reggae, como é? Vovó? Ah, eu tenho uma música que o Rudy tem que cantar. A música preferida do Tite. Escravos de Jó. Escravos de Jó? Exatamente. Jogavam com a Xangá. Tira, põe. Deixa ficar. Guerreiro com guerreiro. Fazem zigue-zigue. Sensacional, sensacional. Pede pra ele cantar depois, por favor. Ia ser engraçado o Tite cantando os escravos de Jó. Vamos pedir. Ah, você pode trabalhar de redator. Me chama. Eu escrevo o pessoal dos Barbichas, não sei se você conhece. Conheço. Legal. Manda um abraço. Barbichas você conhece, né? É, os caras que estão trabalhando na MTV. Mandar um abraço pro pessoal da Alpargatas, da Havaianas, que eu trabalho lá. Mandar um abraço pro Lago. Manda umas Havaianas do Grêmio aí pra mim, velho. Vou falar um negócio pra você, cara. 41, mano. Pode trazer. 43, eu, velho. Eu tenho um cachorro agora que eu vou te falar. Mas traz as top. Eu tô pagando tudo com juros e correção. Em uma semana, ele comeu 3 Havaianas minhas. Tá brincando. Por que você não põe um elástico? Mas o problema agora... não é ele ter comido o teu chinelo. O problema é que foi parar no estômago do cachorro. Agora eu deixo... Pode trazer, por favor. Poxa, 40... A minha é 44. 43 é a minha do Grêmio, hein, velho? Deixa Tô brincando, pode ser azul mesmo. Ah, é? Mas é que traz uma vermelha pro Vieira que ele gosta. Ó, traz umas top aí pra nós, mano. E você, Vieira, compra uma focinheira pro cachorro e deixa ele com focinheira dentro de casa. Focinheira eu vou colocar em você. Ué, põe a focinheira. Ué, mas peraí. Se você falar que seu cachorro é um transtorno, uma focinheira resolveria o problema. Vai ter cachorro que anda com focinheira na rua. Basta pagar um professor que o cara vai ensinar pro cachorro. Mas tem cachorro... Ué, desculpa, tem cachorro que é dócil e não precisaria mais... Basta pagar um treinador. Nós temos um amigo em comum, né, Sombra? Que nós fomos num churrasco na casa dele lá. O cara tinha um Doberman. Tinha um Doberman. Tava solto lá. Tava. Era mais manso do que os cachorros pequenos, mano. Então. Porque tem temperamentos e Doberman. Até o cachorro do Cauã come, o Bolota. Bolota come baianas. O Bolota, cachorro gente boa. Rafael, pessoal de Ribeirão Preto, do Barobar, lá do Gastobar de Ribeirão Preto, Vavá. Pessoal de Praia Grande, todo mundo dos meus felas de lá. Rodrigo, Guilherme, Rafael, Natália. Caraca, tem muita gente. Daniel tá mandando um WhatsApp aqui pra mim. Tem mó galera aqui querendo mandar um abraço. O pessoal da Havaiana, do Oswaldo. Já deu. Tá bom. Tudo de bom. Outro pra vocês. Ó, deixa eu falar com o Bapa pra anotar os números aí. Tá bom. Tá bom? Valeu, abraço. Valeu. Tchau. Vai, manda, hein. Olha os árabes entrando aí no mercado brasileiro. Vocês viram essa ou não? O que que tá rolando aí? Um clube brasileiro do Distrito Federal... O que tem? É, sabe, tem um clube fundado em 75, o Brasília Futebol Clube. Ah, que os caras querem comprar. Né? Deverá ser vendido a um empresário dos Emirados Árabes Unidos, que seria ligado a cheques árabes. Eles estão chegando. Informação publicada pela ESPN Brasil. Eles estão chegando. As partes, inclusive, já teriam um pré-contrato. Shakes, né? É Shakes, né? Olha, foi escrito pelo site Shakes. Ah, é? É. Só letrando Shakes. Eles têm Shakes. Sem limite. Tem que ficar puto, deve ter muito zero. Você acha que um Shake, ele entra, tipo, um dia, falar no home bank dele pra ver o extrato? Imagina, nem sabe o que é isso. Ah, e outra. Mas eu acho que tá certo. Está certo. Shakes? Sim, com X. Sempre me falar Shake. O presidente do Brasília, ele diz: temos um pré-contrato com um empresário, ainda não posso dar detalhes, não sei a quem eles são ligados, mas parece que são alguns cheques mesmo, ainda não sabemos qual será o formato. Aonde é o clube? E sobre isso que estamos falando. Brasília. Ah, os caras entraram pelo lugar certo, né? mas é verdade. Dá um aninho aí que vai ter operação alguma coisa. Você quer começar pela. Quer saber, Benji? Você pega esses bilionários, cara. Que queiram talvez investir aqui no Brasil, acho que é legal, porque você pega o Brasília. O Brasília, ele até teve chance de disputar a Série A, mas sinceramente, você bota uma fé que possa chegar? Eu não. Se tiver um cara que tem uma boa grana aí querendo comprar e bancar o time, fazer o que fizeram com o Chelsea, pode ser. De ou repente, não. Ué, por que não? Então, mas ele escolheu o lugar certo. Então ali é mais viável, né? Mas. Ô, mano. Mas. Mas. Ô, mano. Fala, RG. Após dormir com o Rafael, a Thalita perdeu a calcinha. Você acha que aconteceu? Putz, o bebê 15. Pô, e tem uma. O bebê 15 tá parecendo esquenta, mano. É, então. Parece que pegaram os participantes aqui BBB, no Poupatempo, velho. Pegaram os participantes do BBB no Poupatempo, mano. Mas, ô, eu tava vendo uma. Feio. Tava vendo uma menina lá, RG. Ela tá dando maior escândalo porque um cara tá salgando uma. E ela falou, era pra eu estar lá. Meu Deus, que foda. Sabe o que ela falou? Olha. Se eu tivesse no lugar dela, eu já tinha transado com ele. Mas, velho, eu sou o pai dessa menina, eu pulo aquele muro, mas sei lá, velho. Olha. Acho que eu uso o martelo de bater bife, né? Olha, respeito quem assiste. Olha, a Taizinha tá ligada que você vai falar, negócio pra você. Vou dizer um negócio pra você. É ridículo, BBB é chato. É a coisa mais... A mulher assiste, não fala isso. É uma das coisas mais deprimentes. Taizinha tá, não gosta que fala isso. Da televisão brasileira, é esse programa Big Brother. Gente, não leva nada, não agrega, é horroroso. Mulher do mano, mulher do bar, elas não gostam que você fale isso. Sabe, ficar vendo os outros fofocar lá dentro, um falando mal do outro, um querendo sacanear o outro, não sei qual é a graça disso. Mas você não vai no zoológico e achar graça, a mesma coisa? Eu não acho graça nenhuma. Como não? Eu acho um saco, como diria você, eu acho tudo isso um saco. Eu tenho o maior BBB do mundo e não pago nada, e é legal pra caramba. Ah, mas você é voyeur. Estádio 97 tem oferecimento de Bozano. É, Sombra, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Ó, avião, é. Nunca dispensamos aquela partidinha de videogame com os filhos. É ou não é? Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. O futebol real também é bacana pra caramba. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar agora aí para sua axila ou seu sovaco, tá certo? Não vai estar aquela mancha nojenta. Não vai estar aquela marca amarelada que já secou, tá certo? Nossa, que coisa horrorosa, velho. Imagina a catinga que não fica essa camisa. Meu Deus, tem que usar a nova linha Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você, Basílio, muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Diga, né, Papa Francisco, você viu ontem no jogo lá do Barcelona e Atlético de Madrid? O quê? Um jogaço, né? Mas jogou pra caramba e tal. O pau comeu e tal. Jogador do Atlético de Madrid, velho. É. No meio da discussão com o Neymar. Que foi aquilo? Ele deu um 7. Você tá brincando? 7-1. Ó, fez assim, ó. Que foi aquilo? Você... Ele ficou todo nervosinho, velho. Ficou todo nervosinho. E o outro jogador que tinha uma chuteira. Jogou no bandeirinha, velho. É mesmo? E tomou só amarelo. Barcelona e Atlético de Madrid, hein? Ah, tá virando. Mas aquele cara lá sobrar, ele tinha que ser expulso, cara. Aquela cena, mas só um minuto, aquela cena do cara tirar a chuteira e jogar no bandeira. Então, mas tinha que expulsar o cara. Mas ele vai ser punido, dizem que ele vai ser punido. Não, ele foi punido, ele tomou amarelo. Não, mas ele vai ser punido pela raiva dele. Ele deveria, não, mas ele deveria ter tomado vermelho. Sem gêneros isso, cara. Ele deveria ter tomado vermelho, Sombra, porque ele tava a 2 metros do bandeira. E conseguiu arremessar a chuteira por cima dele. Ele deveria tomar vermelho porque é ruim de mira. Não, e o cara fazendo 7? O cara fazendo 7. Vamos ler mensagens do pessoal chegando aqui. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mensagens do aplicativo. O Marco Antônio Domingo, Sombra, o ataque do Palmeiras para esse fim de semana é Maicon Leite e Leandro Banana. Dá para fazer uma boa vitamina, você não acha? É verdade. Foi valeu, bem. Marco. O Marcos Bragantino. Imagina, agora se tem o Edu Manga no time. Você imaginou? Opa! Ah, o Domênico que fala que manga com leite mata. O Domênico tem cada... O Domênico acredita em tudo. Né? Cada crendice, né, meu? Você quer pregar uma peça, o Domênico é o cara certo, né? O Marco Antônio Domingos mandou da banana. O Marcos Bragante Pires. O Ben já tá falando a verdade. Já vi ele na Javari algumas vezes. Inclusive, domingo voltaremos a ter jogo lá. Juventus e Grêmio Osasco, 10 da manhã. Sombra. Esse domingo? Sombra. Pergunta qual que é o coro que a torcida do Juventus da Javari canta pro Benjamin quando ele entra no estádio. Não foi uma vez. Uma vez cantava. Falei, conta, Benjamin. Aí eu entrei, tava aí dois amigos. O Luizinho lá da Gaúcha tava comigo. Aí eu entrei, Sombra, os caras me viram, os caras... Ei, Benjamin, bate uma pra mim. A Moca ama o Benjamin, velho. O Albert Lins. Aí os amigos falaram, tô na frente, tô na frente. Perguntem pro Mano sobre o que ele acha da declaração do Guerreiro hoje na Band, que disse que ele pede ao Timão, que o que ele pede ao Timão está dentro da realidade do clube. Olha, novamente eu vou falar, um erro não justifica o outro. Por mais que o Corinthians tenha errado em pagar 40 milhões aí pelo Alexandre Pato, não deveria pagar essa quantia que o Guerreiro tá pedindo, aí de 7 milhões de dólares, cara. Acho muita grana. É muita grana, não adianta falar que não é. Não justifica um do outro, né, mano? Não, e digo mais, o Guerreiro, Sombra, eu acho que ele tá pretendendo sair do Corinthians. É o que eu digo, quando o jogador quer ficar, o cara não pode ser tão inflexível como ele vem sendo. É que o cara falou esse negócio aí, ele cortou outra parte. Ele falou na hora, falou o seguinte: eu tô pedindo de acordo com a realidade do Corinthians. E aí ele pegou e deu uma indireta diretíssima por causa do Pato. Ele falou: olha, pagaram milhões pra ter um jogador que nem tá mais aqui ainda paga. Então. O Jorge Barros. Olá, pessoal do estádio. E o João Paulo do São Paulo vai pro Corinthians. Chupa a Mota, é nós, mano. Que isso, Mota? É, andaram falando aí que o Corinthians queria esse jogador, né? Mas essa aí, em algum lugar que eu saiba, o São Paulo tava fechando com o moleque. O Marcelo Rodrigues, apesar do gol, essa seleção sub-20 é triste. Tem um cara chamado Mamute que joga no ataque. Eu achei que era pelo porte físico, mas vendo o jogo, só pode ser pela inteligência. É Yuri Mamute. Yuri Mamute? Joga onde, Yuri Mamute? Ele é jogador do Grêmio, ele tá emprestado pelo Botafogo. Ele tá emprestado. Mamute, tudo amigo. Mas eu vou falar, Sombra. Ele tem duas pernas esquerda e é destro. Tá certo. O Marco Moreira. Olá, amigões. Aqui é o Marco Moreira, diretamente de Aruba. Aruba? Aruba. Vocês tá são mal, demais. Sou ouvinte desde o início. Parabéns pelo programa. Valeu. O Henrique Godinho. Godinho. Não é, ele não é maguinho. E aí, galera, tranquilidade? Prazer em ouvir vocês. Mano, como bom Corinthians, estou preocupado com... Como bom corintiano, estou preocupado com o Corinthians. A zaga, só o Gil se salva. O Dracena é bom zagueiro, pô. Edu é uma incógnita. Se perdermos o Guerreiro, ferrou. Vamos lá, temos que dar confiança ao que temos. E acredito que o problema do Corinthians seja mais um meia do que um atacante. Esqueça o Love. Valeu. Belo trabalho. Henrique Godinho, de Diadema. É isso aí, né, mano? Falou, Godinho. Mas eu gosto do Dracena, cara. Eu acho que o Wagner Love, se ele acertar com o Corinthians forma um belo ataque, velho. Corinthians põe ele em forma, né, mano? Rapidinho, velho. O Eduardo Adriano Drossiunas. Olha. O Mota tá totalmente enganado. É 40% do Arouca pra cada. Fala pra ele prestar atenção nas notícias que dá. Eduardo da Vila Zelina. Caramba, os caras tão na maldade com o Motinho. Tão pegando seu pé. Os caras tão batendo forte. Eu tô começando a ficar... É dó ou raiva? Com dó do Mota. Porque é muita pegação. É brincadeira. Pega aqui, ô trouxa. Ô, calma! Não é? Tenta não, Mota. Ô, Benjamin. Ô, Benja, você tá com dó do Mota? Porque assim, muita gente escrevendo, criticando o Mota. Olha, ô Padre Francisco, nessa eu vou discordar de você. Zero. Só eu que tô com dó do Mota? Zero, velho. Só eu! É um cara do mal, é um cara que maltrata. Do mal? Do mal? Hã? Ele errou o negócio lá do nome do jogador. Me desafiou, perdeu, não quer pagar, é tratante. Você entendeu? Então, desculpa, o não tenho dó, não. Olha aqui, o Guilherme Salotti Erni. Sombra, boa tarde. Outro dia eu operei minha hernia inguinal. Inguinal, ela é hernia. Eu operei, acho que eu tinha um ano de idade. E faz muito tempo que mulher não usa Salotti, viu? Ah, o Salotti. Salotti. Aí já você tem hernia de disco. Sombra, São Paulo, Barcelona, comprei disco, na Singapura, comprei por causa de vocês. Obrigado. Vai, tricolor. Opa! Singapore Airlines. Together, velho. Arthur Nascimento, boa noite. Olhei no videogame. O Centurion tem um bom nível de arrancada. Drible e sabe finalizar. Olha, eu tô avisando, velho. No videogame. Eu tô avisando. Só espero que a camisa dele no videogame em breve seja vermelha, branca e preta, viu? Não seja azul e branca, preta e branca. Tomara. Verde e branca, vai saber. O Guilherme Longarese. Mano, você já percebeu que na ausência do Domênico as coisas fluem no Verdão? Será que existe algo enterrado no Dodô? Então, mas o Domênico ele vai ter que chegar aqui e dar o braço a torcer com relação ao Paulo Nobre. Nossa, vai, hein? Ué, ele vai chegar a falar o quê hoje do Paulo Nobre? Quem é mais palmeirense, o Paulo Nobre ou o Domênico? Ah, Paulo Nobre. Por quê? Ué, o Paulo Nobre pôs 150 milhões no clube, o Domênico pôs quanto? Pô, você também cada semana você aumenta 10 milhões. Não, mas é verdade. Nem sócio do Avante o Domênico é. Não, mas é porque o Domênico também ganha pouco. Ele é um cara que sustenta três casas, né, velho? Três? É. Ele tem três famílias? Tem. É tem. É esse. Caramba. Ele fez família em Santos. Esse assunto é em Araraquara. Isso é problema dele, mas né? Esse é um assunto tabu. É. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Yunis Marcondes. Yunis Marcondes ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br. Quem ganhou mais um par de ingressos para Paralamas do Sucesso? Puta, mas vai curtir muito. Diego Júlio Melo de Vasconcelos. Diego Júlio Melo de Vasconcelos ganhou um par de ingressos para assistir show do Paralamas do Sucesso na festa do Energia na Veia, 14 de março, no Palácio das Convenções do AEMB. E todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3037 Boné. Estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ester, o nome construído com história. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na sequência, a gente vai ter um pequeno intervalo aí para pronunciamento político e mais um partido desse glorioso Brasil. Depois, na sequência, tem Night Sessions. Eu vou dar agora, então, o telefone, o WhatsApp do Mota. Quem quiser conversar com ele agora, tem isso aí depois do programa. Anotem aí. Ah. Posso falar, Mota? Diga. Você vai dar o telefone. Mota. Ou se você for macho, você é um bunda mole, você é um frouxo mesmo, hein, Benjamin? É que agora eu vou falar. Não, você é um frouxo mesmo. Não, eu vou pegar agora. Não, você autorizou? Autorizou. Você autorizou? Tô macho, eu sou. Agora eu vou falar. Você autorizou? Pô, você que pensa. É a última, não, é a última não, coisa não, não, que você não, não, se não faz isso, Benjamin, não faz isso. Ó, você é macho. Não, peraí, eu tô achando aqui. E tá duvidando da sua masculinidade, Benjamin. É. 9? É. 9, todo mundo é, ó. 9, 7, pegando o peixe ali. 9. 9. É. 7. É. 3. 3. 0. 0. 3. É. Pior é que é verdade. E aí, o Benja vai sabe terminar? Sabe que a vingança vai ser mais um sala marigna, né? Não, não, não faz isso, não faz isso. Você sabe que a vingança não vai ser terrível, né? Não faz isso. Você não pode me ameaçar no ar. Então agora, eu vou falar. Agora, qual é o seu lugar de fala? 9. Ó, é 9 e 7. 2015, 70 anos da democracia cristã no Brasil. Nascemos na Itália, em 1942, quando Alcide De Gasperi funda o Peresan. Nelle elezioni del 1948, che porteranno alla vittoria della democrazia cristiana. Una politica ricostruttiva, politica organica e riorganizzativa. Crescemos no velho mundo pelas mãos de outro grande estadista, Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, fundador da República Democrática Alemã e da CDU, a União Democrata Cristã, da chanceler Angela Merkel. Homenagem ao fundador da democracia cristã no Brasil, o PDC, em 1945, o professor Cesarino Júnior, pai da CLT. Nossa homenagem aos pioneiros, líderes que construíram a primeira fase dessa força política transformadora, Queiroz Filho, Monsenhor Arruda da Câmara, Jânio Quadros, Franco Montoro, Nelson Marquesan, José Richa, Ney Braga e tantos outros democratas cristãos. Muito jovem entrei no PDC. Em 85, assumi a presidência do PDC de São Paulo e fui seu candidato a prefeito. Em 86, São Paulo me elegeu como um dos 569 constituintes e me reelegeu deputado federal. Presidente Mael, um dos 15 mais destacados constituintes. 145 propostas aprovadas. Honraremos nossa história e conquistas. Democrata cristão, na Câmara Federal e em todo o Brasil, vamos fazer valer a Constituição? Essa é a nossa marca nacional, fazer valer a Constituição, com a liderança dos nossos presidentes estaduais. Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Prates, Santa Catarina, Josimar dos Santos, Paraná, Luiz Adão, Espírito Santo, Marcos Caran, Minas Gerais, Alessandro Marques, somos uma unidade nacional. Presidente Emael, inicio o meu sexto mandato. Quem nos guia é a Constituição, que o senhor é um dos autores. Jovem, filie-se agora online. Seja um democrata cristão. psdc.org.br. Na região norte, a mesma integração de todos os seus presidentes. Amazonas, Cícero Lima, Pará, Belmiro Açuri, Tocantins, professor Adail, Rondônia, Edgar do Boi e o líder, deputado Nildi. O PSDC Mulher cresce e se impõe. A renovação política precisa das brasileiras do bem. Ao lado desses líderes da democracia cristã brasileira e com a responsabilidade em defender quem trabalha e a família brasileira, inicio minha nova trajetória em Rondônia. Nessa trajetória, o Acre do presidente Afonso Fernandes. Presidente Emael, foi lamentável termos ouvido propostas dissimuladoras diante da magnitude da Constituição brasileira. Filie-se online, psdc.org.br. E o Norte tem muito mais. Roraima, do presidente Roberto Lopes e seus parlamentares. Em Roraima, com muita responsabilidade, o PSDC marca um compromisso com a sua história. Seu exemplo, presidente Emael, é a rota segura na defesa dos valores humanos e da ética. Inicio meu terceiro mandato com essa visão nacional, programas sociais, fazer valer a Constituição. É com esses líderes e valores que entramos nos 70 anos da democracia cristã no Brasil. Presidentes como Silvana Reis em Brasília, Aldo Muro e o líder Alexandre Magalhães em Goiás, Mato Grosso do Sul, Eliseu Amarília, Mato Grosso, Josmar Alderete. Os líderes democrata cristão de todo o Nordeste aliaram o Nordeste e o Nordeste acompanhou o presidente Emael. Jovem, filie-se agora online. Seja um democrata cristão. psdc.org.br. No Maranhão, do presidente Antônio Aragão, a mesma conduta. Presidente José Maria Emael, sou testemunha desta forma diferente de fazer política. Vou para a Assembleia Legislativa com essa formação. É assim em todo o Nordeste. Bahia, Antônio Albino, Pernambuco, Geraldo Queiroz, Paraíba, João Corujinha, Piauí, Sérgio Bandeira, Alagoas, Hugo Freire, Sergipe, Maria José, Rio Grande do Norte, Joanilson de Paula Rego. Filie-se online, psdc.org.br. Este é o Brasil Democrata Cristão, a Nação 27. Democracia cristã, 70 anos, Brasil. Tão forte foi o tempo que passou, tão intenso o presente que vivemos, tão promissor o novo tempo que chegou. E estamos apenas começando. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Energia. Energia. Energia 97. Hoje no Clantronic, 11 da noite. Punks Up the Volume. Uruguai com o Punks Up the Volume. Energia. Toda sexta e sábado tem Overnight. Overnight. O flashback que marcou sua vida. Overnight. This is a test of the emergency broadcast system. Na casa que marcou época. Overnight. Overnight. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Ligue Overnight. 3582-3637. Acesse overnightclub.com.br. Overnight. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. O PRB foi o partido que mais cresceu no Brasil, saltando de 8 para 21 deputados federais. Agora, com mais força no Congresso Nacional, vamos trabalhar pelas mudanças que o Brasil tanto precisa. Eu agradeço sua confiança, mas convido você a entrar nessa luta com a gente. Filie-se. Acesse prb10.org.br. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Energia. Oi, eu sou a Giovanna Antonelli e eu sou como você. Eu trabalho, eu cuido da minha família, eu batalho, eu não paro por nada, muito menos por uma gripe. Porque quando ela aparece, Coristina D, com suas três camadas, dá de três na gripe. Tira a dor, desentope e revigora. Eu sou Coristina D. E você? Coristina D. Cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita PRB, de... PRB, Celso Russomano, deputado federal. Eu quero agradecer a generosidade do povo paulista que me deu mais de 1,5 milhão de votos em 2014. São pessoas que acreditaram no nosso trabalho.

Sessions. That's what makes you high. You know what makes you high. Only you know what can make you high. Thank you. Sometimes I need to show how his love